sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast, e hoje aqui ao meu lado, meu xará e o magnata dos podcasts brasileiro, Gus Lanzetta. Tudo bem? Pois é, né, cara? Estamos aí, os Gustavos do podcast, né? Eu tô aqui com a FDF e você tá aí dominando o mundo direto de Miami, como todo brasileiro bem-sucedido, né? Vindo pra Miami. É maravilhoso estar aqui nesse momento e pedir pro pessoal ouvir o Imagina Juntas, meu grande podcast lá da Tulin e da Jéssica Greco. É a única razão pela qual eu saio de casa. A gente vai falar mais Imagina Juntas, mas antes, apresentar também meu irmão Rafael Mafra. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje aqui no GugaCast a gente vai falar sobre viagens. Esse é o tema, certo, Rafael? Certo. Gus, você já se deu mal em viagens ou você já se deu muito bem em viagens? Cara, eu, considerando a quantidade de vezes que eu já viajei, eu acho que eu me dei mal foi pouco, entendeu? Tem algumas coisas que aconteceram, assim, de me dar mal, mas nada trágico, assim, tudo coisas que, passado ali o estresse do momento, viraram boas histórias pra contar em podcast. É, a gente vai ouvir três dessas histórias de gente que se deu muito mal aqui. O Rafael mesmo, Rafael, você já fez um episódio inteiro aqui, né, falando sobre você tentando chegar em algum lugar. É a verdade, é o primeiro episódio do GugaCast que foi ao ar. Uhum. Eu me dei tão mal que virou um podcast inteiro, sei lá, de mais de uma hora, fazendo o top 10 das piores coisas que aconteceram em apenas uma viagem. Pois é, e hoje a gente tem mais histórias dos ouvintes falando isso. Vai ter uma história de problemas na imigração, vai ter um cara que é aficionado por gurgéis, que eu realmente quero saber, eu não sei dessa história ainda, eu realmente quero saber. É um carro peculiar, né? Não é? Porra. E tem um cara que fez uma viagem de ônibus que foi como se fosse um Dark Souls da vida real. E como a gente tá fazendo em todos os episódios dessa temporada, esse episódio se estende lá no grupo secreto do GugaCast. Ou seja, lá a gente vai contar as nossas histórias de viagens, que a gente ainda não contou, né? Que a gente já contou um monte. Mas a gente vai contar as nossas histórias de viagem lá, estendendo esse programa por lá. E só pode participar, só vai poder ouvir esse conteúdo quem for assinante com o PicPay. Então aproveita que tá assinando pelo PicPay e que ele te dá um cashback de até 10 reais. Então o primeiro mês sai quase de graça. Você ainda pode usar esse cashback para fazer tudo relacionado a meios de pagamento. Você pode rachar a conta da pizza, você pode pagar boleto, você pode preencher o bilhete único, você pode fazer um montão de coisas com este que é o canivete suíço dos meios de pagamento. Segundo a Academia Guga Cristiana de Podcasts. De canivetes. Sim. E meios de pagamento. De canivete. Então vai lá, picpay.me/GugaCast, é só assinar que você vai poder ouvir esse conteúdo também. Podcast ou filme do SBT. Ai. Podcast ou filme do SBT é o meu jogo preferido desse programa. E como o Gus é o magnata dos podcasts, eu acho que ele precisa ser testado. Ok. Então, esse jogo é o seguinte, a gente vai te falar um título e você tem que adivinhar se ele é um podcast ou um filme do SBT. Olha, considerando o fato de que agora que eu tenho uma produtora, eu recebo e-mails frequentes de ei, eu tenho um podcast, faz o meu podcast por mim, eu fui exposto a muitos títulos já, então eu acho que eu tô preparado. Tá bom, mas tem uma regra que é o ponto de criatividade. Ao você determinar se ele é um podcast ou filme do SBT, você também tem que explicar do que ele se trata. Se for um podcast, você fala, é um podcast sobre determinada... Você explica como é o podcast, e se for um filme, você fala sobre o que é o filme. Ok. E aí, pode ser que você não acerte, mas se for mais legal que a do Rafael, você ganha um ponto. Tá bom. Tanto você quanto o Rafael tem a chance de tentar acertar. Vou falar o título, o Rafael fala primeiro a resposta dele, depois você fala a sua, e aí a gente vê, beleza? Tá certo. Rafael, você tá preparado? Nasci preparado para isso. O nome desse podcast ou filme do SBT é Espectro. Que excelente, cara. Veio tanta coisa na minha cabeça. Espectro é um filme do SBT. É uma ficção científica que se passa no ano de 2500, em que as pessoas usam trajes prateados e botas roxas. Como milhares de filmes do SBT. Sim, e tem um problema que pode acabar com a humanidade. E um cara, que é um cidadão comum, que tá na dele, é chamado, de repente, por uma atriz muito parecida com a Sandra Bullock, mas que não é a Sandra Bullock. Ela chama ele, fala assim, ó, só você pode ajudar a gente a resolver esse problema, e no final, ele salva a galáxia. Ok. Gus, Espectro. Podcast ou filme do SBT? É um podcast e é muito interessante porque eles escrevem sem o E-Spectro, porque é um podcast de tecnologia, na qual eles analisam technical specs, né, as especificações técnicas de hardwares que já são obsoletos, já estão mortos, entendeu? Então você pode ouvir conversas muito interessantes sobre os melhores players de MD, né, o Zuni e toda a sua história, como o iPod da Apple. Enfim, eles entram em vários tópicos muito interessantes. O episódio dessa semana sobre qual é o melhor player de Laserdisc para o seu home theater é incrível, gente. Caralho, Gus. É por isso que você é o magnata dos podcasts, cara. Muito obrigado. Eu totalmente... Produz isso daí, porque eu totalmente ouviria. Cara, eu super ouviria. Tem um canal no YouTube, eu esqueço o nome dele agora, mas é um cara que só faz reviews de hardwares obsoletos. Então é isso, assim, ele acha um formato de vídeo que tipo, isso aqui foi lançado na Inglaterra, saíram tipo 5 filmes e fracassou, e aqui está ele, comprei um no eBay, vamos ver e tal. Eu sou fascinado por essas coisas. Que demais. Eu também, cara, eu gosto muito de equipamentos antigos. Eu, aliás, tenho diversos Zunis, eu tenho Laserdiscs na minha casa, eu não presto. Sério que você tem Zuni? Eu tive todos os Zunis, assim, eu tinha o Zuni, tipo, na época que ele era novo, ele era um MP3 player. Eu deixei de ouvir música num Zuni faz 2 anos, assim. Eu ouvi os primeiros episódios do Papo Torto num Zuni. Sensacional, cara. Eu invejo você por isso. Foi uma vida bem vivida. Bom, a resposta correta dessa primeira rodada é um filme do SBT. Yes. Eu imaginei. É um filme do SBT de 1977, no qual um ex-criminologista que agora estuda o oculto para explicar o problema do mal humano. Nossa, que demais. Estrela quem? Robert Culp é o nome do ex-criminologista. Deve ser alguém muito, muito parecido com o Robert Redford, só que não é o Robert Redford. Sim, tipo, não tínhamos dinheiro pro Robert Redford. Chamamos esse cara aqui. É obviamente um filme feito pra TV, e uma coisa engraçada é que o auxiliar dele, o Dr. Hamilton, não acredita no oculto e acha que o Sebastian e a sua governanta Lilith estão pregando peças nele quando ele testemunha eventos incomuns. É uma mistura de Chapolin com Arquivo X, então. É uma boa maneira de dizer. Então, o primeiro ponto vai pro Rafael, parabéns por ele ter acertado que é um filme, mas o ponto de criatividade, obviamente, vai pro Gus. Yes! E fica aqui também o pedido sincero de que esse podcast seja produzido. Vou ter que fazer o espectro. Sem E. Sim, exato, espectro. Próxima rodada, Gus, agora você vai primeiro. Ok. O nome desse podcast ou filme do SBT é Quartel Não É Hotel. Podcast ou filme do SBT? Nesse podcast, Ivan Mizanzuki, criador do Projeto Humanos, traça uma pesquisa muito, muito extensiva para contar os anos do jovem Jair Messias Bolsonaro na sua carreira militar, que termina abruptamente quando ele decide botar dinamite no banheiro de um quartel. E conta para Veja que ele vai fazer isso, é por isso que ele não consegue. Fica aí o pedido também de que, caso esse não seja a resposta verdadeira. Rafael, Quartel Não É Hotel, podcast ou filme do SBT? Eu acho que é um filme do SBT. É uma comédia dos anos 60 com a Audrey Hepburn, em que um general se apaixona por ela e aí ele faz várias loucuras tentando ir atrás dela. Ela tá num hotel em Acapulco e ele faz várias loucuras, inclusive chega a cair a farda dele e ele ficar só de cueca, para delírio da plateia, que ri muito desse caos. Ok, é uma boa ideia também. Eu acho que eu já vi esse filme, inclusive. Eu sinto que a Audrey Hepburn tá acima desse tipo de filme. É, foi uma época que ela precisou pagar boletos. Entendi, começo de carreira. É. Ou fim, né? Às vezes, né, tá naquele fim decadente, consegue que ela grave 2 ceninhas só pra ter um nome, né? É, exatamente. O Gus entende também bastante da indústria de filmes do SBT. Cara, assisti muito, muito SBT nessa vida. Homem-Cobra e diversos outros sucessos. Homem-Cobra é de fato um clássico. Homem-Cobra nem dá pra pôr nesse jogo aqui, porque ele é obviamente um filme do SBT. Sim, mas e o Rato Humano? Eu acho que a gente fez o Rato Humano aqui, não fez, Rafael? Rato Humano é muito bom, ele é um filme de terror italiano, é perfeito, assim. Eu acho que o Rato Humano já caiu nesse jogo. Eu não lembro. É porque eu era muito viciado, eu e meu primo, a gente sempre adorou filmes trash, então a gente alugava muito esses filmes horrorosos, assim, então eu assisti... Às vezes aparecia propaganda no SBT e eu falava assim, conheço, muito bom. Sabe qual é um filme que você nunca assistiu? Qual? Quartel Não É Hotel. Olha só. É realmente um filme do SBT. A história, na verdade, é sobre um comandante de um... Como é que chama um grupo de soldados? De um esquadrão? Um pelotão? Batalhão. Um pelotão. esse é oficialmente a sinopse que tá no SBT, tá? Eles estão okay. estacionados numa ilha japonesa onde Judas perdeu as botas. Quem diria que Judas teria ido tão longe? A Segunda Guerra Mundial está em curso e o veterano Dick Shaw decide animar as tropas construindo um hotel com o que tem em mãos. Naturalmente, o quadro de funcionários é composto pelas belas nativas da ilha. Novamente me lembra Chaves, porque tem aquele quadro do Chespirito no qual o Roberto Gomes Bolanhos era um dono de hotel, né? Talvez por isso que o Silvio Santos tenha comprado. Olha, me lembra Chaves. Exato. É o Silvio Santos que toma cada decisão. Ele olha o pacote de filmes da Warner que eles estão comprando e fala, não, esse tudo bem, porque parece Chaves. É um filme de 1960. Acertei o filme e a data. É, eu vou dar o ponto pro Rafael, que ele acertou que é um filme, e vou dar o ponto de criatividade também pro Rafael, porque eu realmente fiquei interessado em ver esse filme. Eu também. O filme que você falou me lembra uma coisa meio Ernest Goes to Camp, ou até mesmo Animal House, assim, umas comédias meio velhas, que, tipo, com certeza ia ter, tipo, nudez feminina gratuita, assim, uma coisa assim. E quedas, né? Quedas. Muitas quedas. Só que, tipo, sem a finesse, né, do cinema mudo. Só, tipo, umas quedas. Vamos pra última rodada, então? Tá 3-1 pro Rafael. A última rodada vale 1 milhão de pontos. Yes! Rafael, você vai primeiro. Certo. O nome desse podcast ou filme do SBT é Ataque ou Defesa. Caramba. Ataque ou Defesa é um filme do SBT que conta a história de um menino que era quarterback no high school americano. E ele era muito popular e tinha tudo para conseguir uma bolsa na universidade, porque ele era um grande jogador. E aí acontece um revés na vida dele, que ele descobre que tem câncer. E ele luta gloriosamente contra esse câncer. E nisso, o treinador dele, quando ele tá prestes a desistir da vida, porque ele tá muito enfraquecido, o treinador dele aparece e fala que muitas vezes o ataque é a melhor defesa. E aí ele tem um ímpeto de esperança e luta contra a doença, se supera, volta a jogar futebol, fica com a cheerleader e ganha a bolsa na universidade quando ele faz o passe para ganhar a final do campeonato do high school. Ele tava perdendo e ele vira o jogo por um ponto. Isso. É, por um ponto, fazendo 6 pontos ali no final, num touchdown super emocionante. E aí ele chora e abraça o treinador. Eu assistiria esse filme e acharia bom. Não assistiria ele ironicamente. Eu ia gostar, verdadeiramente. Sim. É o tipo de filme que eu gosto, aliás. Gus. Oi. Ataque ou Defesa? Podcast ou filme do SBT? Ele é um podcast do João Carvalho, lá do Revolu Show, no qual ele ensina diversas técnicas de autodefesa, né? Mas ele sempre traz a filosofia do chutambua, na qual todo ataque é um ataque e toda defesa é um vacilo. Não, peraí, rapidão. Explica melhor essa filosofia aí, como é que é? É só essa filosofia. Todo ataque é um ataque e toda defesa é um vacilo. Se você não tá atacando, você tá errado. E aí ele é um podcast, porque normalmente as pessoas... A gente decidiu produzir esse podcast junto com ele porque as pessoas ouvem muito podcast indo e voltando do trabalho, indo e voltando do colégio. E assim, é quando você tá vulnerável a ser assaltado, a sofrer algum tipo de assédio. Então as pessoas ouvem porque elas estão prontas. Então tipo, na hora que ela vai, percebe que tá sendo assaltada, ela dá play e aí ele já começa a falar na sua cabeça. Agora chuta o saco dele, entendeu? Arranca uma mandíbula dele, igual um orangotango faria nesse momento. É juntando essa coisa do podcast que ensina... Essa coisa, tem os podcasts que ensinam inglês, podcasts pra se preparar pra cursinho, mas com uma parada um pouco mais visceral, um pouco mais de adrenalina. E assim, meu, fechamos um patrocínio com a Centauro pra vender, né, tênis, shorts pra galera, equipamento que vai deixar você mais pronto pra atacar se for atacado, porque é isso. É um podcast que te ensina que se você é atacado, você não se defende, você ataca também. Eu achei impressionante que não é um podcast de esportes, apesar dele se chamar Ataque ou Defesa. Não, é o que você imaginaria, mas aqui na RFTF a gente tá sempre trabalhando, né, 3 níveis acima na lasanha. Cara, parabéns. O que me impressionou é que esse não é um do-it-yourself, é um do-it-yourself right now, né? Exato, ele não é pra você aprender pra usar depois. Faça você mesmo, mas enquanto eu falo. Sim, ele é tipo o Max Steel quando ele aperta o botão de turbo no peito dele, assim, ele é pra agora. Não, na verdade não é um do-it-yourself, é um do-it-myself, porque todas as opções que o Gus falou aqui, ele falou que é um podcast que ele mesmo produz. Sim. Ou seja, de um jeito ou de outro, ele vai produzir daqui a pouco. Sim, e o pior é que aí, por causa desse jogo, em algum momento aqui eu pensei assim, e se ele falar papo torto em algum momento, só pra me sacanear, E aí eu comecei a pensar qual que seria o filme do Papo Torto. E é um filme de 1984, com Sylvester Stallone e Richard Pryor, no qual o personagem do Richard Pryor, Jackie Papo, um cafetão, que tá procurando uma de suas garotas que sumiu. E aí, Tony Torto, o policial que é interpretado por Sylvester Stallone, tem que meio que se aliar a ele, porque ele é o cara que tem todos os contatos nas ruas, e Tony é novo nas ruas de Nova York, ele vem de New Jersey, né? E aí eles meio que se juntam, eles meio que não se gostam, mas eles têm que investigar tudo, e até o fim dessa aventura eles vão ver que o que eles desvendaram foi uma grande amizade. Cara, o legal é que Tony Torto possivelmente já é um personagem do Sylvester Stallone. É, não, exato. A primeira coisa que veio na cabeça foi Papo Torto, e aí eu pensei, né, tipo, papo assim, quem tem um papo torto? E aí é o Stallone. É o Stallone, exatamente. Na verdade, todos os podcasts que a gente escolhe aqui são podcasts estrangeiros. Porque aí não tem muita chance de você já ter esbarrado com ele, entendeu? Entendi. Então eu pego o nome estrangeiro e traduzo, porque eu não ia falar Papo Torto. Obviamente Papo Torto é um podcast, você sabe, é um podcast. Sim. Que você fazia até semana passada. Sim. Mas Ataque ou Defesa é um filme do SBT. Ótimo. É um filme com as irmãs gêmeas Mary-Kate e Ashley. Ah, que demais. As irmãs Olsen. E elas sempre se entenderam muito bem. Na maior camaradagem, elas trocam segredos, roupas. E agora elas estão, olha que surpreendente, trocando de lugar. Oh. Uma ocupa o lugar da outra nos esportes, que elas jogam futebol. Por isso chama Ataque ou Defesa. Que doideira. Cara, eu lamento muito que a gente esteja gravando agora, porque eu queria era só ver esse filme. Quem teve essa ideia, né? De pegar as irmãs Olsen e fazer um... Eu acho que eu nunca quis ver um filme menos. Tem outros filmes das gêmeas Olsen que eu veria antes, saca? Então, eu vou dar o ponto de podcast o filme do SBT, certamente vai pro Rafael, que ele acertou que é um filme do SBT. Não. Sim. Sei se vocês repararam, mas todos foram filmes do SBT nessa edição. E o ponto de criatividade, vou dar um empate. Eu vou dar 500 mil pontos pra cada um. Certo. E com isso, o Rafael é o grande campeão dessa edição. Sinto muito, Gus. Tá certo. Caraca, que glória. Que 500 glória. 504 a 502. Vamos para as histórias? Vambora. Histórias de viagem. Rafael, você leu o primeiro? Eu leio o primeiro aqui. A primeira história se chama Chama no Probleminha. O que é Chama no Probleminha? Chama no Probleminha? Vamos ver se vocês adivinham qual foi a inspiração dos meus títulos de história. Porque, Gus, eu que dou os títulos para as histórias, não são os ouvintes. Entendi. E o título da história é Chama no Probleminha? Chama no Probleminha. Eu adorei que tem uma linha aqui, antes da história começar, que é só nome para um sujeito com cara de maluco drogado. E eu tô desde que começou o podcast pensando qual que é um ótimo nome pra mim. Eu não consegui chegar num nome. Tony Torto. Tony Torto. Ele é tipo Bad Lieutenant, ele tem problemas, ele tá tentando fazer o trabalho dele, mas ele caiu no mundo das drogas, ele ficou infiltrado por um tempo. Vai ter que ser Tony Torto. Olá, Guga, Rafael, Caio e convidado de Schrödinger, para não perder o costume. Me chamo Brenner Monteiro, 28 anos, data scientist e um orgulhoso membro da bolha que mais cresce no Brasil, o grupo secreto do GugaCast. Obrigado. Sou natural da terra do Uber, Uberlândia, Minas Gerais. Essa piada sempre cai bem, né? Aham. Eu conheço pessoas de Uberlândia que eu já irritei muito com essa piada. Então, como eu dizia, sempre cai bem. E tenho uma epopeia para contar da minha primeira viagem internacional. Não tem problema vocês falarem o meu nome, já que sou o único falante de português dessa história. E todos os outros nomes foram inventados por mim no momento em que escrevi esse e-mail. Porém, fiquem também à vontade para rebatizar quem vos aprazer. Eu sou nascido e criado nessa cidade supracitada. Claro que, como todos que trabalham com ciência da computação em uma cidade de médio porte, tenho que viajar bastante para São Paulo e Rio de Janeiro, a fim de trabalhar nos mais diversos projetos. Estou dizendo isso para contextualizar que todos os fatos que aconteceram não foram por descuido de um capial, apesar de ser também, mas sim porque a vida prega peças que nós não somos capazes de prever. eu acho que ele se justificou muito nesse momento, vocês não acham? Que, tipo, claramente a gente vai achar que é culpa dele no fim, e aí ele espera que com uma frase lá no começo ele tenha falado, não, mas ele falou que não era culpa dele, então a gente tem que ver por outro viés. É, se deu mal, a culpa já é sua. Já é sua, seu capial. Depois de trabalhar 9 anos quase sem férias alguma, nunca tinha ficado mais de 5 dias sem trabalhar, resolvi que era tempo de um descanso. Tem um casal de amigos que se mudaram pra Vancouver há uns 2 anos e queria muito visitá-los. Pô, Vancouver de novo, cara. A gente vai ter que eleger Vancouver como a cidade irmã do Google Cash. Ah, não. Eu ainda fico com Perth. Porque, pô... Uma bela cidade, Vancouver. Segunda vez seguida que Vancouver aparece. É. Mudaram para Vancouver há uns 2 anos e queria muito visitá-los. Minha namorada, que iria comigo, havia acabado de entrar em um emprego e não poderia me acompanhar em uma viagem dessas. Resolvi que iria assim mesmo, sozinho. Isso aconteceu há alguns meses atrás, em março de 2018. Bem, a viagem até Vancouver... Rafael, que mais aconteceu em março de 2018? Cara, março de 2018... Ah, já sei. Tem pouco tempo, mas pra você localizar quando foi isso em 2018, o site Vamos Comer Melhor elegeu em março berinjela como a hortaliça do mês. Eu lembro, a gente só comeu berinjela esse mês. Eu fui numa festa que foi dada pelo lobby da berinjela aqui em São Paulo. E, nossa, assim, todo mundo tava de ressaca de berinjela no dia seguinte. Mas, é, realmente, assim, ninguém sabia que o vinho de berinjela podia ser tão delicioso e tão potente. Sem contar com os drinks servidos numa berinjela, né, com guarda-chuva. Não, isso, então, foi maravilhoso. Que é tipo o pessoal que bota vodka na melancia, mas é na berinjela, cara. É muito legal. É um clima todo meio mediterrâneo, assim, muito, muito legal. E eu não sabia que azeite de oliva ornava tão bem como ingrediente de cocktails, né? Mas, sei, eles é que são os experts. Sim. Nunca esqueceremos março de 2018. Nunca. Bem, a viagem até Vancouver aconteceu sem maiores problemas. Entre uma turbulência de avião aqui e uma escala de 6 horas ali... Lobby da berinjela. Tá ligado que esse negócio da laranja, da lasanha de berinjela, isso é tudo tipo... It's the big eggplant. É tudo uma especulação do lobby, assim, forçando essa ideia de que a berinjela pode ser substituir proteína, pode substituir carboidrato. Eles são o lobby mais ativo do agronegócio brasileiro. Sim. Tá aí um bom nome pra um podcast. Não, e a berinjela substitui tanta coisa que o Azaghal já contou uma história no Nerdcast, em que um cara roubou a lâmpada da luz negra do motel e no lugar ele colocou uma berinjela. Eu sei que eu sou um idiota, porque eu, por um segundo, eu quase mandei, mas funcionou. É, desligado ficou igualzinho. E um cagaço de não ser aceito no país acolá, não houve maiores incidentes. Fui recebido pelo meu amigo no aeroporto e fomos para sua casa descansar. Como eu iria ficar 20 dias na cidade, resolvi viajar na viagem para aproveitar melhor a experiência. Vale a pena fazer um adendo e dizer que sou extremamente organizado com viagens, planejando roteiros, confirmando horários de funcionamento dos lugares, etc. Porém, de todo o método de planejamento, eu sabia que ainda me sobraria algum tempo livre para ver outros lugares próximos dessa cidade maravilhosa. A minha decisão foi viajar para a cidade berço do grunge, Seattle. Apesar de ter que atravessar a fronteira dos Estados Unidos, as cidades ficam apenas a 220 km de distância. Ou seja, era uma viagem que tinha tudo para ser tranquila. Era. Na segunda-feira, peguei o metrô até a estação de ônibus e lá mesmo comprei a passagem para a cidade dos Seahawks. A atendente foi muito gentil e, ao ver que eu era um forasteiro, me mostrou exatamente onde esperar até o ônibus sair. Como a estação estava bem vazia, ela começou a puxar papo, perguntando como era o Brasil, se eu estava estranhando o frio, e falou para eu experimentar ir ao Tim Hortons, que era muito melhor que o Starbucks. Isso é basicamente o que todo canadense fala. Sim. E é mentira. Tipo uma pessoa vir para o Brasil e você ficar falando, meu, você tem que ir no Bob's, que é diferente. O estereótipo do canadense super educado havia se confirmado até então. Dei um sorriso metálico largo, já que eu uso aparelho, para a senhora, e fui até o ponto indicado esperar pelo veículo. Ao vê-lo se aproximar, fui até a plataforma e fiquei esperando com a minha malinha de mão. Lá chegando, um rapaz de uns 17 anos também se aproximou. Ele era esguio, loiro, com algumas espinhas no rosto e calçava um all-star todo rabiscado. Aqui vou chamá-lo de Tom. É ele que a gente vai chamar de Tony Torto? Certamente esse é o Tony Torto. Tony Torto. Tony Torto também segurava sua mala de mão, e ao longe já pude ver que o mesmo tinha um hábito peculiar. Ele conversava bastante sozinho. Não quero julgar o motivo, mas era algo que passava, e muito, do que a sociedade chama de normal. Essa história vai ser sobre como, na verdade, o Tony Torto tava usando um fone de ouvido que ele não viu? Podia ser isso. Tomara. O cara tá participando de uma reunião, né? É. Gravando um podcast. Gravando um podcast. Ele jogava o cabelo de um lado para o outro, começava a gargalhar e parava de uma vez. Também jogava sua mala no chão e corria em volta para depois pegá-la novamente. Se houvesse alguma câmera aparente, eu seria capaz de jurar que era alguma tag do YouTube. Mas não havia. O garoto estava realmente absorto em seus pensamentos. Às vezes, cara, parte de mim pensa que pessoas como o Tony Torto são as únicas pessoas vivendo corretamente, sabe? Tipo, parte de mim, eu fico naquela parada assim, tipo, parte de mim pensa assim, o que, que ele tá fazendo? E logo depois eu lembro daquela passagem do Medo e Delírio em Las Vegas, do Hunter Thompson, que ele fala do homem engravatado que vê ele lambendo ácido na manga de outro cara no banheiro e sai correndo assustado porque ele nunca compreenderia os prazeres que estão do lado de lá da porta do banheiro em diversos bares que ele frequentará o resto da vida. E eu, às vezes eu fico pensando assim, tipo, na verdade a gente tá aqui olhando pro Tony Torto, mas o Tony Torto é a única pessoa vivendo, cara, saca? A gente tá aqui engravatado e quadrado falando assim, ah, o que você tá fazendo? Você se comporte, você vai pegar um Uber agora. E ele tá pensando, tipo, nada importa, tudo é absurdo, deixa eu me divertir. E ele tá pensando, né? Nossa senhora, isso é muito engraçado. Não é não. Exato, a gente tá tipo, ei, isso não é legal, jovem. Chegando ao meu lado, ele me cumprimentou com um efusivo hi. Olhei pra ele, sorri e dei-lhe um hi, bem discreto. Ele me encarou por alguns segundos e falou, you are tall, dude. Ele disse, você é alto, cara. Não, traduz com a mesma entonação que você fez. Você é alto, cara. Boa. Eu adorei que essa a entonação do Rafa foi a entonação de dublagem de reality show do Discovery Channel, né? Exato. Ei, você é alto, cara. E aí corta pro mesmo cara falando... Aí eu falei pra ele que ele era alto, né? Exato, porque eu só sei falar assim agora, de tantas reality shows. Eu ri, agradeci, e seguindo minha regra de não dar muito papo pra maluco, coloquei meu fone novamente e continuei ouvindo meu Gilberto Gil. Cada dia eu gosto mais do Tony Torto e menos desse cara. Que, tipo, eu dei um oi comedido e voltei a ouvir meu Gilberto Gil, porque eu não tenho tempo. Você tá esperando um Uber, cara, numa viagem. Deixa essa conversa com esse cara louco te levar pra algum lugar legal. Eu vou ouvir aqui a música que eu ouço em casa. Ele põe aqui entre parênteses. Eu coloquei na cabeça que queria fazer essa viagem ouvindo o álbum Expresso 2222. E realmente foi demais. What a fucking dork. Meu Deus. Na versão estúdio, que é menos espontânea. Sim. Exato. Não tem aqueles errinhos, sabe? No ouvido. Eu já tava puto com ele quando ele falou, eu planejo minhas viagens meticulosamente. Você nunca teve 5 dias de férias na vida, cara, e é por isso, porque você é essa pessoa. Você não sabe nem curtir suas férias, suas férias viram outro trabalho. Ei, a gente tá atrasado no nosso cronograma aqui de divertimentos e tempo ocioso. Eu olhei para o lado e vi que ele continuou a conversar comigo, mesmo eu não escutando mais. Eu sorria e balançava a cabeça, até que ele foi conversar com uma garota ao lado que também esperava o ônibus. Tony Torto tá vivendo, fazendo novos amigos, e você aí, ouvindo Gilberto Gil, você podia estar fazendo isso em casa. Nesse momento, eu percebi que a mala de mão dele era muito parecida com a minha. Uma mochila de academia da Nike, azul e roxo. Yes! Eu sinto que o que foi estabelecido nesse momento agora é ótimo. O motorista deu a todos o formulário de imigração, com um ar bem irritado, e disse que todos teriam que preenchê-lo até chegar na fronteira. Assenti e entrei no ônibus. Os demais passageiros foram entrando e percebi que havia poucas pessoas embarcando, no máximo 15. Então, Tony Torto entrou no ônibus. Veio todo sorridente olhando para mim quando pensei, não, do meu lado não. Porém, o sinteco gelado, o idoso pelado, o peido de cachorro, resolveu dar as caras e controlou o destino para que aquele garoto sentasse no assento onde eu iria esticar as minhas pernas. Esse e-mail é de um senhor de 82 anos, cara. Fiz uma cara de poucos amigos, ao ver que ele estava guardando a mala ao lado da minha. Mas resolvi que era melhor desencanar e fingir que eu estava dormindo. Claro que ele me cutucava, mas eu fingia que não sentia. Cara, o Tony Torto realmente queria falar com ele. O Tony Torto ainda fazia seu monólogo quando, 50 minutos depois, o ônibus chegou na imigração dos Estados Unidos. Todos os passageiros tinham que descer do ônibus com suas malas, passar pela vistoria e só depois garantir sua entrada na América. Todos fizemos isso. Na hora de passar pelo scanner, o Tony Torto foi para outra fila. Ambas eram paralelas, e Tony Torto estava do meu lado, com uma distância de uns 10 metros no máximo. A sua fila não mais rápido, e quando ele foi passar a sua mala, viu o policial pedindo para ele repetir. Ele repetiu o procedimento e eu escutei o seguinte diálogo, que aqui traduzo para a nossa língua lusitana. O senhor está com algum tipo de drogas na sua mochila? Perguntou o bom policial. Não, senhor, respondeu Tony Torto. Por favor, abra sua mala e retire seus sapatos. Tony Torto, impávido como um cachorro que acabou de rasgar todo o papel higiênico do banheiro, fez o que lhe fora ordenado. Então, pode me dizer o que é isso? Nesse momento, o policial retirou alguns saquinhos brancos de dentro de um dos sapatos. Pelo meu parco conhecimento do mundo dos narcóticos, parecia muito cocaína em saquinhos de sacolé. Ei, isso não é meu, disse Tony Torto com a mesma expressão de quem havia tomado muito Prozac. De quem é? Nesse momento, ele olha para o lado vagarosamente. O cabelo se mexeu da sua testa. Seus olhos foram revelados com uma malícia que eu não havia percebido antes. Dizem que os olhos são o espelho da alma, e se isso for verdade, Tony Torto tinha a alma perdida de um bandoleiro do cartel de Medellín nos anos 90. Ele me encontra na sua busca, franze a sobrancelha, estica seu dedo magro e branco e brada sem o menor pudor. É dele. Ele trocou as malas. Só queria dizer que claramente ele não é do cartel de Medellín e digo mais, como advogado de Tony Torto já oficialmente aqui, claramente as drogas eram para uso próprio, porque nenhum traficante faz a rota Vancouver-Seattle descendo do norte pro sul com cocaína. Então, em primeiro lugar, provavelmente heroína branca. Segundo lugar, era uso próprio, gente. Que ótima defesa. É. O meu cliente, ele precisa inalar a aspirina dele, por isso que ele moe ela e bota em saquinhos que ele guarda nos seus sapatos pra não perder. Quem não faz isso, que atire a primeira pedra. E não atire pedras no meu cliente, porque senão ele vai fumá-las. Aí ele continua aqui. Frio na espinha não define o que eu senti no momento. Parecia que alguém tinha transpassado uma espada de gelo na minha coluna até a boca do meu estômago. Sabe aquela sensação de estresse máximo? Que as coisas começam a girar e você sente que suas pernas vão sucumbir à pressão? Sim, era exatamente assim. Eu só conseguia pensar em uma palavra. Fodeu. Eu, negro e latino, quase completava o bingo do preconceito estereotipado e por várias vezes real do americano médio. Em frações de milésimos de segundo, me imaginei contando à minha família que havia sido preso por engano na Trumplands e que eles precisavam me ajudar. Senti a esperança se esvair do meu corpo como uma água gelada escorre na garganta de um beduíno abandonado. Naked in the dark, como já bem lamentou Frodo Baggins. Nesse momento, o policial chegou ao meu lado e perguntou: Senhor, essa mala é sua? Neguei efusivamente com meu inglês macarrônico. Ele não esboçou reação alguma e me indagou. O senhor pode me acompanhar, por favor? Todos na sala olhavam para mim. Eu fiquei com tanta vergonha que queria sair correndo e pedir para um carro me atropelar na rodovia. Não ser caucasiano me ajudou a esconder todo o meu rosto ficando rubro e quente. Claro, senhor, respondi. Eu pensei que o policial iria nos levar até uma sala separada branca, com vidro espelhado na frente e começar a gritar: Tell me the truth, motherfucker! Enquanto minhas mãos algemadas acariciavam meu cabelo e meu rosto já vertido em lágrimas. Felizmente, a vida não é um roteiro bem pensado e não aconteceu nada disso. Ele só colocou ambas as malas, muito parecidas, em uma mesinha ao lado do raio-x e me perguntou: Qual é a sua mala? Essa aqui, disse já abrindo a minha mala. Posso olhar? Claro. Nesse momento, parafraseando o Azaghal, meu inglês fugiu da minha cabeça como pombos em um poleiro. Eu mal conseguia pensar em uma frase para contra-argumentar de tão nervoso que estava. Depois de 3 minutos, que pareceram uma hora, o guardião da fronteira disse: Não tem nada aqui. Por que você disse que é dele? Ele trocou as malas. disse Tony Torto, com a cara mais de filha da puta maluco que alguém poderia fazer. O policial fez uma cara de dúvida, e eu, em um lapso de sanidade, respondi: eu não fiz isso. Minha mala tem uma tag com meu nome. Olha aqui. Dentro da mala, eu havia colocado uma tag com meu nome e meu telefone. E do lado de fora, também havia uma etiqueta para provar que ela era minha. Eu nunca despachava essa mala, mas fiz isso depois que escutei o Nerdcast 476 Viajar a Se Fuder, em que um velho pega a mala do Alexandre por engano. Bem, muito obrigado, Jovem Nerd. Eu também passei a andar com etiqueta na minha mochila por conta dessa história aí do Jovem Nerd. Que o cara pegou a mala dele e saiu andando. E aí o Jovem Nerd falou assim: não, vai lá, o cara tá com a minha mala, não sei o que. As pessoas foram atrás dele, o cara entrou em outro avião. Aí algum segurança foi atrás dele e falou: senhor, essa mala é sua? Ele falou: é sim. Aí eu: ah, então tá, então tchau. Isso. Porque não tinha etiqueta na mala. Desde então eu passei a andar com a etiqueta na minha mochila também. O que eu faço para as pessoas não roubarem a minha mala é que normalmente eu boto drogas na minha mala. E aí eu penso: se você roubar essa mala, quem vai se fuder é você. É, mas se você for colocar drogas, aí é melhor você não pôr a tag com seu nome. Isso. Exato, não, então não tem nenhuma tag. Não. Drogas. Tag ou drogas, exato. Essa é uma decisão que você tem que tomar cedo na sua vida. E como eu nunca aprendi a pichar muro, eu fui na drogas. Você pendura um saquinho de pó branco no zíper, né? Do lado de fora. Exato, tipo, aquela é a minha, aquela que tem a cocaína pendurada ali. Ou heroína branca, ou aspirina moída. O policial conferiu meu nome com meu passaporte, me pediu desculpas pelo inconveniente e falou pra eu seguir viagem tranquilamente. Eu queria dizer que esse homem teve uma sorte absurda, assim, que um policial americano foi só, tipo, profissional com um jovem latino negro, né? Porque eu tava prontíssimo pra essa história ficar horrível. Nunca esperaria isso de um policial americano. É, mas é porque ele foi preparado aí. Sim, não, exato. Tipo assim, ele botou a tag e tal. Enfim, a preparação dele salvou ele muito forte aí. É, a gente tava criticando, mas agora ele realmente fez valer. Você deve ser muito chato pra ir sair de férias com você, cara, mas pra se safar de roubadas deve ser bom estar com você. O Tony Torto fez uma cara de decepção e daí em diante não vi mais nada. Na hora, eu desejei muito que aquele policial tivesse assistido Tropa de Elite e fizesse todos os métodos de tortura naquele moleque para achar mais drogas. Só que, infelizmente, sou um coração mole. E pensei que talvez fosse justamente o alto consumo de drogas que fez com que aquele adolescente ficasse com o cérebro destruído. No fim, deu apenas muita pena mesmo. Quando entrei no ônibus, uma garota veio me perguntar o que tinha acontecido. E eu expliquei toda a história para aquelas 15 pessoas. Agora são 14, né? Porque o Tony Torto ficou para trás. Exato. As 15, como bons canadenses, disseram "I'm sorry", quase em uníssono dentro daquele ônibus. Outro dia contarei mais histórias dessa mesma viagem, como ter ficado em um hotel que ficava do lado de um ponto de venda de heroína. Olha aí, talvez fosse heroína mesmo. Ei, Tony Torto! Às vezes ele avisou pros caras: ei, lembra o cara que você estava esperando? Ele não vai chegar hoje. E o quase assalto na Cracolândia de Vancouver. Sim, ela existe. A viagem foi maravilhosa e Vancouver é uma cidade incrível. Mas como toda boa viagem, são os perrengues que dão as melhores histórias. O resto é só pra ganhar um selo babaca e citar que você viajou pra fora em toda conversa apropriada, como bom jacu que ainda sou. Ah, mas mesmo quando você não é mais jacu. Me desculpem por quaisquer erros de português e um abraço fraternal a todos, Brenner. Um abraço, Brenner. Um abraço, Brenner. Gus, você pode ler a próxima pra gente? Posso sim. A história 2 se chama 2000 e Desgosto. O que é isso, Rafael? Então, eu escolhi títulos dos podcasts do Papo Torto. Ah, olha que bonitinho. Saudoso Papo Torto. Olha só. Que tempo bom que não volta nunca mais. Exato, fico muito tocado. Olá, Guga, Caio, Rafael. Gostaria que vocês repartissem o olá, sendo que o Caio fica com o Guga com o L e o Rafael com o A. E eu, como eu sou o convidado, eu fico com o acento agudo que ele não botou no A ali na segunda vez, então é meu. Gostaria de ficar com o acento... Ah, não, olha só. Gostaria de ficar com o acento agudo, caso não haja problemas. Há problemas. O problema sou eu. É. Exato, eu sou o problema. O Gus falou primeiro. Assim como o Stallone Cobra era a cura e você a doença, eu sou o problema. Me chamo Ednildo Macena, tenho 26 anos, sou servidor público e programador, futuro CEO de uma startup de grande sucesso. Já saiu direto do coach pra escrever essa carta aqui, né? Gostaria que vocês lessem meu nome, afinal minha vidinha é tão monótona que ter meu e-mail lido e meu nome divulgado no meu podcast preferido com certeza será um turnover em meu viver. Os demais nomes mudem à vontade, afinal eu só ligo pra mim mesmo. Infelizmente você adora esse podcast, mas quem leu foi o convidado que nunca apareceu nele antes. Então meio que foi uma vitória, mas uma vitória tão amarga. A que custo, não é mesmo? Nasci, cresci e moro em Maceió, capital de Alagoas. Não sou uma pessoa viajada, muito pelo contrário. Muitas vezes desconfio que vivo em uma espécie de show de Truman. Para vocês terem uma noção, os lugares mais longínquos que viajei foram ao norte, Natal, ao sul, Aracaju, e a leste, alguns metros mar adentro, e a oeste, a cidade de Caruaru. Apesar disso, os acontecimentos que relatarei se passam numa viagem. É, mas sério, ele não precisa de lugar nenhum, cara. Caruaru, Natal, Aracaju e o Oceano Atlântico, tá bom. Tá de bom tamanho. É. Eu acho que esse é um bom começo, mas assim, espero que ele consiga viajar mais. Caruaru na festa junina, pô, deve ser maneiro. Não, assim, ninguém tá tirando o valor dessas cidades de maneira nenhuma. Uhum. Eu acho que é só que pra uma vida plena, só quatro lugares não dá. Natal tem montanha de areia branca. Ou heroína branca. Eu ia falar assim, Tony Torto passou por lá. Ou aspirina moída. É, exato. Ele tem dor de cabeça, ele não gosta de engolir comprimidos e tal. A história se dá em 2010, ano no qual meu pai realiza um de seus grandes desejos, comprar um Gurgel Carajás 1989. Maravilhoso, cara. Que inveja. Que automóvel, né? Eu fico esperando qual é o dia que vai aparecer no Velozes e Furiosos um Gurgelzinho, né? Pô. Ou no mínimo um Carmanguia. É tipo uma piscina de fibra sobre rodas. É, exatamente. O pessoal não compra aqueles piscinão comprido, aqueles Impala antigão, então. O negócio é comprar Gurgel agora. Eu não duvido, na real. Agora que eu falei isso, que saiu da minha boca, total, se não tem ainda, tipo, vai ser muito hipster essa moda de ser entusiasta de Gurgel. Não, cara, o Gurgel Carajás é um carro fodão, ele é um off-road. É? Um carro feito pro exército, é fodão. Feito pro nosso exército na internet. Não, mas, não, assim, ele tem uma grande vantagem, que assim, ele, por exemplo, não enferruja. A outra coisa é que você pode levantar ele com os próprios braços. Como o Vin Diesel fez com um carro em Velozes e Furiosos 7. Se atolar, você vai lá, levanta e põe ele do lado do atoleiro, entendeu? Quatro pessoas levantam o Gurgel. Exato, mas eu tô pensando assim, tipo, pegar aquele modelo normal do Gurgel, aquele bem pequenininho, aquele modelo mais comum. O BR-800. E botar, tipo, uma vitrola nele ao invés de um tape deck, assim, sabe? Fazer uma coisa bem hipster. Ah, putz, isso ia ser foda. Eu tinha um professor de artes no oitavo ano, na então oitava série, que ele tinha um Gurgel BR-800. E aí os vagais do oitavo ano se juntaram quatro, pegaram o carro e botaram ele no meio do jardim. Adoro. A Gurgel foi uma fábrica de automóveis brasileira cujo objetivo era fabricar automóveis 100% nacionais. E por algum motivo, meu pai desejava muito ter um desses. O Carajás, especificamente, era um Jeep grande, motor dianteiro, carroceria de fibra de vidro, bem largo, cabiam quatro pessoas no banco de trás tranquilamente, mas só possuía duas portas, e esse é um detalhe importante da história. Meu pai comprara o supracitado Jeep próximo ao mês de junho, e como é de costume no Nordeste, esse é o mês de comprar roupas novas para usar durante as festas juninas. E eis que minha tia tem uma ideia genial. Vamos estrear o Jeep indo para Caruaru fazer compras. Caruaru é conhecida como cidade polo da moda no Nordeste e tem preços bastante acessíveis. Meu pai, com toda a responsabilidade de um chefe de família, não poderia tomar outra decisão. Resolve fazer uma viagem de mais de 400 km confiando nas sábias palavras do antigo dono. Ele tá filé, chefia. Pode confiar. Eu fico muito feliz que a gente vai ter o payoff que isso merece, eu acho. Ao todo, foram 6 pessoas no Gurgel, rumo às compras mais baratas. Rumo às compras mais baratas é um podcast ou é um filme do SBT? Meu pai ao volante, minha tia no banco do passageiro e no banco de trás minha mãe, uma prima, minha irmã e eu. Keep track of that, beleza? Durante toda a viagem, meu pai estava estranhamente calado, mesmo o Carajás sendo piada recorrente no carro. Mais tarde, eu descobriria que, segundo suas próprias palavras, o volante do Carajás não estava com uma folga, estava de férias. É muito engraçado pensar que uma família inteira pode estar correndo risco de vida aqui. Chegando à cidade, qual não é a nossa surpresa ao perceber que, aparentemente, todos os nordestinos tiveram a mesma ideia que a minha tia. E aí, meus amigos, a lei da oferta e demanda não falha. Os preços estavam maiores do que em Maceió. Mesmo assim, o bichinho do consumismo não nos impediu de sair de mãos vazias. E a mala do Carajás voltou abarrotada de sacolas. A despeito dos preços altos e do exorbitante valor gasto em gasolina que o Carajás bebeu sem dó nem piedade. Somos uma família bem brincalhona e voltamos resenhando, como dizemos aqui, uns com os outros. Mas eis que o Cabrunco, o Sartamoita, o produtor dos filmes do Adam Sandler, é uma moda aqui dos ouvintes de terem os piores apelidos pro capeta? Sim, a gente faz umas batalhas de nomes dos capeta. Gus, quais são os melhores nomes do capeta, na sua opinião? O Tinhoso, O Coisa Ruim, né? E esses dois só. Esses dois que eu acho. É tradicional. Exato, eu sou muito tradicionalista quando se trata do demônio. Eu, como, né, um satanista de longa data aí, já não sou mais, né? Mas fui há muito tempo atrás, entendeu? Antes de ser legal. Então, acho que o pessoal tem que... Tem uns nomes que funcionam, sabe? Tipo chiclete. Chiclete pegou. Não adianta chamar de goma de mascar. Você é tipo um satanista ortodoxo e não um satanista neopentecostal. Exatamente, eu diria que é isso. Muito menos da igreja do Satanás dos últimos dias, né? Que aí pode casar com várias mulheres e ficar pregando de porta em porta. É que absurdo. É, eu inclusive não acredito em portas. Resolve agir mais uma vez e não mais do que de repente o Gurgel para. Todos tirando o sarro do meu pai, que como falei anteriormente, estava bem sério. E então... Tá. Eu não sei o que é essa... Como o contexto não me deixou saber o que é essa onomatopeia, pode ser que eu tenha errado a cadência dos sons de tá. Eu fui mais pensando em ratatatá do Mano Brown, mas vamos ver se eu tava certo. O Gurgel fez um barulho ensurdecedor. Parecia que tinha uma metralhadora dentro do carro. Yes, acertei. Aí. Nesse momento, todos os laços familiares se desvanecem. Desespero total. É uma briga generalizada para que quatro pessoas do banco de trás tentem sair de um carro bem alto com duas portas. No fim das contas, era só um problema na partida do carro que meu pai conseguiu resolver. O que não foi consertado foi o climão que permaneceu no carro no restante da viagem. Então, o que aconteceu aqui é que as pessoas acharam que iam morrer. E aí, nessa hora, foi um salve-se quem puder, tentando passar por cima de prima, de irmã, pra ver quem saía primeiro. E mostrou que, tipo, ninguém amava ninguém naquele carro. Eles só amavam fazer compras em Caruaru. Isso aí eu também amo. Exato. Quem não ama? Entra um spot agora de Caruaru aqui. É isso? PS, como nunca vou encontrar outra oportunidade de dizer isso, gostaria de salientar que tive a honra de receber... a grande expoente da cultura brasileira, Gretchen, se apresentando num terreno baldio ao lado da minha casa. Aqui está o link que não me deixa mentir. Tem um link do YouTube aqui, gente. Foi a única vez que tive a oportunidade de ver a Gretchen e avestruzes. Peraí que eu vou clicar. Aqui pra ver. Tá vendo? Tá vendo, cara? Quando a gente tira o fone de ouvido e para de ouvir Estação 2222, deixa... O Tony Torto, esse é o meu novo apelido pro capeta, Tony Torto, ok? Quando deixa o Tony Torto reger nossa vida, chega a Gretchen dançando com avestruz no terreno baldio. Que inclusive é parte do ritual que eu pratiquei já, enfim. Peço desculpas pelo meu enorme grande abraço. Grande abraço pra você também, que grande história. Cara, eu vou dizer que eu abri aqui o link da Gretchen e não só é verdade, como é de fato um pouco deprimente. Um pouco deprimente? Então isso já tá muito bom. Porque só naquela descrição ali eu sinto que minha alma diminuiu 3 centímetros, assim, sabe? Ela, tipo, eu sou incapaz da felicidade que eu antes era porque eu sei demais sobre a tristeza do mundo. Eu vou dizer que a descrição foi bastante verdadeira. Mas me explica, eu não quero ver o vídeo, mas eu quero que você me explique. O que que as avestruzes estão... Eu entendi que a Gretchen tá dançando ou cantando, mas as avestruzes eu queria entender. Cara, é assim, é uma feira, é um circo num terreno baldio. Já é mais do que eu tinha imaginado. Eu achei que a Gretchen tinha ficado bêbada e dançado num terreno baldio. Não, é um circo num terreno baldio, mas parece assim que o mundo acabou e eles juntaram todas as poucas coisas que sobraram do mundo, todas num terreno baldio, e tá tudo detonado. E aí tem uma lona de circo, a Gretchen e avestruzes. Me fala num mundo assim, se não é o Tony Torto que tá certo. A gente aqui sentado, não, então a gente vai gravar, porque aí depois o Caio edita, e a gente divulga, e a gente vende patrocínio, as pessoas ouvem, e aí a gente gosta, as pessoas gostam também, e todo mundo se... E é tipo, o Tony Torto tá tipo, nada disso importa, sabe? Sai todo mundo de casa, cheira uma aspirina, e vai curtir, porque somos todos nós, a Gretchen num terreno baldio, entendeu? Esse podcast é um terreno baldio digital no qual somos os três, a Gretchen. Talvez eu seja uma das avestruzes. No terreno baldio da Gretchen com a avestruz, o que é melhor ser? A Gretchen ou a avestruz? Eu não sei, porque a avestruz nem sabe que faz parte de um espetáculo. Então ela não tem como se achar mais do que a situação. e nem tem como enxergar a situação pelo que ela é e ficar triste consigo mesma também. Eu acho que é isso, o Tony Torto tá nos ensinando a não ser a Gretchen e ser a avestruz. É, e eu acho que no fim das contas a avestruz é melhor porque ela enfia a cabeça na terra, né? Exato, o que o Tony Torto tá fazendo com os narcóticos? É a mesma coisa. Enfiando a cabeça na aspirina moída. Exato, pra não ver a realidade ao seu redor. E a gente pode dizer, conhecendo a realidade, que ele tá errado? Eu não sei. Eu não sei se é moral dizer isso. Eu vou te falar que nesse chão batido que tem aqui, o avestruz não enfia a cabeça não, cara. Se ele enfiar, ele vai morrer. Dá aspirina o suficiente que qualquer cabeça aguenta. Se ele tentar, ele vai morrer. E talvez seja isso que ele queira, entendeu? Às vezes ele só tá, tipo... Ele só pegou a estrada mais divertida rumo a esse destino inescapável de todos nós, que é a morte. É um avestruz nihilista, né? É, exatamente. Esse, cara, esse seria um baita nome de episódio do Papo Torto. Avestruz nihilista. Ou filme do SBT. Ou, também. 100%. A última história com o nome de episódio do Papo Torto, saudoso Papo Torto. Um Grito de Liberdade. Primeiro ato. Apesar do nome dessa história ser Um Grito de Liberdade, em homenagem ao Papo Torto, o nome da história que o nosso ouvinte mandou é A Máquina de Punição, Estrada da Fúria, um especial de Natal. Aqui a gente é igual ao SBT, a gente muda os nomes de acordo com o nosso interesse. Sim. Então pode ler aí Pequenópolis, As Aventuras do Superboy. Desde já vamos dizer que o nome do cara é Superboy, né? Sim. Sim. Primeiro ato. Nunca deixe pra depois o que você precisava ter feito ontem. Já era final de 2007 e eu planejava desde outubro fazer uma singela visita ao meu irmão mais velho em Campinas, em São Paulo. Rafael, o que mais aconteceu em Campinas, São Paulo, em outubro de 2007? Cara, eu só queria fazer um adendo que naquela história, na que eu li, ele fala pra não falar o nome de mais ninguém, só que o único outro nome que ele fala além do dele é o da Gretchen, cara. Imagina se eu tivesse mudado o nome da Gretchen, cara. Não ia fazer sentido nenhum. E a gente podia ter mudado pra Rita Cadillac. Aí ia ficar o mesmo sentido. Cara, sabia que uma vez eu tirei uma foto da bunda da Rita Cadillac que foi capa do Terra? Não, conta mais essa história aí. Foi cobrindo a virada cultural e teve um show de burlesco da Rita Cadillac. Foi uma das coisas que eu cobri. E aí eu tirei uma bela foto da bunda dela. E aí usaram como a chamada da matéria na capa do Terra. Era pra Rolling Stone. Na época o site da Rolling Stone ficava no Terra. Uhum. Então essa é a história. Pô, parabéns, cara. Foi a mesma razão pela qual tinha uma foto minha na capa do Terra, que era o Danilo Gentili levando um cuecão num ringue de luta livre. Cara, foi aí que você encerrou sua carreira de fotógrafo? Foi aí que começou, na verdade. Foi tipo assim, não, isso foi uns anos antes da Rita Cadillac. Isso. A Rita Cadillac foi a minha última virada cultural, que foi a virada cultural onde o Pablo Miyazawa, editor da Rolling Stone na época, e meu grande ex-amigo depois desse dia que ele teve essa ideia, foi: Gus, a gente teve uma ideia ótima, você vai passar 24 horas acordado cobrindo a virada cultural pra ver se dá pra se divertir durante as 24 horas da virada cultural. Que legal. E aí eu não sabia, eu não sei dizer não, né? Esse é um problema que eu tenho. E aí, foi horrível. E aí eu fiquei, tipo, eu não queria tomar energético logo no começo, porque eu não tomo café e cafeína bate muito forte pra mim. Então eu ia, assim que passasse o efeito energético, eu ia ter sono. Então eu segurei muito tempo, até que no segundo, quando era umas 11 da manhã do segundo dia, eu passei no palco de stand-up, e o Nigel, meu amigo, tava lá, e eu entrei no camarim e tinha energético de graça. Uhum. E aí eu tomei uns 3 flash power. E aí, pô, ótimo, né? Só que aí deu, sabe, uma hora. E aí eu queria desmaiar. E aí eu e vários mendigos tivemos a mesma ideia de ir dormir no cinema que tava passando o Festival de Cinema Erótico Japonês. Eu ia perguntar mais coisas, mas eu quero que essa história termine assim. É. Rafael, o que mais aconteceu em outubro de 2007, em Campinas, São Paulo? Cara, em outubro de 2007, foi publicado o ofício 431, em que encaminha as razões do veto total ao projeto de lei 547, que denomina a Praça Raffaele Genovese uma praça pública do município de Campinas. E isso aconteceu porque o projeto de lei não indicou as fontes de recursos próprios para atender aos encargos decorrentes de sua execução, em total desacordo com os preceitos contidos no artigo 21 da Constituição do Estado de São Paulo. Eu lembro, eu trabalhei muito forte assim nessa campanha de conscientização de que precisava vetar mesmo, que não dá para mudar o nome da praça. Isso seria um desrespeito a todos os campineiros, a todas as famílias dessa cidade maravilhosa, a família de Sandy, a família de Júnior, enfim, todo mundo que mora em Campinas. Do Chororó também. Sim, também. O Chitãozinho acho que não mora em Campinas. Chitãozinho, peraí. Acabou de entrar aqui a Lorena, que tá produzindo um podcast sobre música sertaneja aqui na RepDef. Eu preciso perguntar, Lorena, o Chitãozinho mora em Campinas também? A Lorena falou que não sabe, e se ela soubesse, com certeza já tinha ido na casa dele. Ok. Eu lembrei, 2007, outubro, ok. O que aconteceu? Sim. Continue. Ah, sou eu que tô lendo, vou continuar. É você que tá lendo. Continue, Gustavo. Queria passar os feriados de Natal e o Ano Novo com ele, o irmão dele que morava em Campinas, junto com o Chororó e a Sandy Júnior. Isso. Sim. Essa era uma época mágica pra mim, pois meu mano é um cara super alto astral e eu gostava muito de ir passear com ele nos shoppings enfeitados das cidades grandes e me divertir. Cidade grande, ele tá falando Campinas. Sim. Morava por toda a minha vida no interior de Goiás. E na minha antiga cidadezinha não havia nada além de supermercados. Olha só, a Lorena, que acabou de sair daqui do estúdio, também é do interior de Goiás. Cara, o interior de Goiás... 100% representado. Goiás, por si só, já é o interior, né? Já é. É um estado inteiro que é o interior. Então, o interior de Goiás é o interior ao quadrado. É o interior do Brasil. É o núcleo duro desse país. Exato. E o chão é duro também. Por isso que o avestruz não consegue enfiar a cabeça lá. O Milton Neves diria, Goiás, o paraíso verde plano do Brasil. Um abraço para Goiás. Ah, esse e-mail tem 10 páginas, só queria avisar isso pra vocês. Não vai terminar nunca. Todavia, como de costume, deixava tudo pra última hora e já era metade de dezembro e eu ainda não havia comprado as passagens de ônibus. Eu estava ciente que nos finais de ano os ônibus lotavam. Mesmo assim, eu não me tocava que uma semana antes da partida não é o mesmo que comprar passagens com antecedência. Certo dia, meu pai disse, tu já comprou as passagens? Com um ar de sagacidade, vá rápido. Você sabe que nunca é fácil sair daqui. Nós moramos muito longe da civilização. Ele sempre brincava que moramos no fim do mundo, já que tinha sido alocado para trabalhar lá contra a vontade dele. Após esse chamado para lucidez, fui até a rodoviária e, de fato, as companhias boas já estavam cheias. Se brincar, algumas cheias até o carnaval. Havia aviação ruim, já lotada. E também os ônibus leitos das companhias de luxo, confortáveis e dignos, reservado para as pessoas responsáveis, igualmente lotados. Suas reservas já estavam fechadas há semanas, segundo o atendente. Das 6 empresas que atendiam a cidade, só me sobrou uma opção. Uma companhia de ônibus que eu não reconhecia, um tanto misteriosa, que passava pela cidade algo como uma vez na semana. Era a versão coach da companhia mediana que operava em larga escala na região. No entanto, eu não sabia disso e, para agravar, não me incomodei em buscar informação sobre a mesma. Vamos chamar essa companhia de Companhia Tony Torto? Viação Tony Torto. Viação Tony Torto. Minha lógica foi muito simples. O preço da passagem. Se a companhia Lixão cobrava, na época, algo como R$85 pelo trajeto, enquanto os carros leitos custavam R$160 pela mesma rota, a aviação Tony Torto, por sua vez, oferecia passagem para o destino que eu desejava nas vésperas de Natal, 24 para 25 de dezembro, por R$128. Portanto, considerando o valor e o timing, deveria ser uma empresa no mínimo medíocre, no sentido de estar dentro da média. Ou seja, um preço justo a se pagar pelo meu descuido. Fui lá e efetivei a compra um tanto desesperado, já que notei, mesmo na vida analógica, o algoritmo do Booking.com em operação. Apenas mais 2 lugares, todas as vagas esgotadas. E naquela pequena rodoviária, o guichê da tal empresa era o pior de todos. Me pintou a impressão que a companhia vendia as passagens usando de favor o cubículo de outra firma de transportes rurais local. A passagem era escrita à mão, com caligrafia de médico, sem necessidade de qualquer documento, para provar que eu era maior de idade. Com direito a papel carbono preenchido, literalmente nas coxas de um homem que, muito bem, poderia ser um emissário do próprio Tela Azul do descarrego de memória. Olha aí, Gus. Olha só, esse, a gente falou muito dessa Tela Azul já no Espectro. Esse episódio é muito bom também. Mal sabia eu que tinha, de fato, acabado de comprar uma passagem só de ida na carruagem particular do Lúcifer. Lúcifer é ok, né? Para os tradicionalistas. Lúcifer é o topo. Lúcifer eu acho ok. Ato falho 2. A hora da partida, os baderneiros e a decepção programada. Eu, por minha vez, era o típico pirralho como o Guga descreveu a si mesmo. Tinha cara de bem mais novo, com uma aparência lívida e bem cuidada de uma criança inglesa mimada. Usava roupas de criança, embora já fosse maior de idade. Bonezinho novinho, tênis branco limpinho, de banho tomado e usando perfuminho pra viajar bonitinho, menino lindão da mamãe. Destoava das pessoas daquele terminal. Ali era um hub de pessoas simples, que baldeavam pra São Paulo, geralmente imigrando, vindo dos lugares mais longínquos do interior do Mato Grosso, ou mesmo das bordas do Amazonas. E por volta das 6 da tarde cheguei na rodoviária. Meu ônibus partia às 8 da noite, super pontual. Meus pais simplesmente me deixaram ali, pois eles são assim. Se eu os assegurei que a empresa de ônibus era boa, eles acreditaram. A seção da rodoviária, onde eu aguardava, não estava cheia. Havia eu, um senhor simples e alguns baderneiros fazendo barulho, gritando e xingando. Os baderneiros eram o motorista. Eles ficavam gritando que iam fumar maconha a viagem toda. Confiava que não fosse na minha. E dar porrada em qualquer viado que reclamasse disso. Um deles, de fato, bradava isso a todo pulmão, como se fosse o arauto do grupo. Tá vendo? O Tony Torto era um drogado legal. Esses são drogados ruins. É. Sim. Vamos valorizar o Tony Torto, né, cara? Exatamente. É, na verdade, o Tony Torto queria incriminar você pra polícia americana. Os outros caras só querem fumar maconha. E mas o Tony Torto não tinha escolha, porque disseram que a vida dele era um crime. Ele só queria usar as drogas dele em paz. Ele não contou com o fato de que ele tava cruzando uma fronteira internacional. Às vezes ele não sabia onde ele tava indo, porque eu acho bem provável. Do jeito que ele tava. Tipo, ele me parece exatamente o tipo de idiota que falou, ah, peraí, quando a gente vai de ônibus, também tem a fronteira? Os belíssimos ônibus novinhos das outras empresas chegavam e partiam. Lindas caixas de carne modernas e conservadas. Dignos dos melhores ônibus que já viajei aqui na Europa. Ele teve que jogar essa, né? É. Curiosidade especial para o Guga Cash. Um dos luxuosos ônibus de 2 andares estava todo ornado com uma pintura do Romero Brito em sua fuselagem. Coisa chique. O meu ônibus, no entanto, nunca chegava. Já eram 11 horas da noite. Eu já estava muito cansado e entediado, sem coragem de sacar meu iPod, por medo dos degenerados que hora ou outra me encaravam. Até que surgiu, virando a esquina, o meu ônibus. Era uma jardineira empoeirada que, de longe, sem nem mesmo poder avaliar os detalhes, já me deu aquele sentimento I immediately regret my decision. Por que essas pessoas estão escrevendo em inglês pra gente hoje? Não sei. Porque eles sabiam que eu ia participar. Traduz aí pra gente, Gus. Eu imediatamente me arrependo das minhas decisões. O barulho do motor completamente destoante dos outros ônibus e as trocas de marchas de engrenagens arranhando eram assustadoras. Era um ônibus de 2 eixos, em comparação com os outros ônibus de até 4 eixos, super macios para as estradas esburacadas de Goiás. Essa condução estava muito mais próxima de um circular urbano usado erroneamente para trajetos interestaduais. Pelo menos tinha ar-condicionado. Cara, isso já foi um upgrade absurdo. É. Já foi uma vitória bem grande aí, hein? É, no meu tempo que eu viajava de ônibus não tinha ar-condicionado não, só no de luxo. Eu esperava algo muito judiado, apenas ponderando o atraso. Mas nem de perto concebi que era tão ruim. Imagino que estivesse vindo de um lugar muito distante. E a máquina de guerra estava de fato vindo de longe, precisamente de Pimenta Bueno, Rondônia. Creio eu que tal viatura do café frio já estava na estrada há pelo menos 2 dias. Ao embarcar, o cheiro de pó e chulé era pungente. Já era por volta da meia-noite. Mas ali dentro... Peraí. Parabéns pelo uso da palavra pungente. Ah, é mesmo? Sim. Parabéns. Me deu um flashback pra uma das piores coisas que eu vivi olfaticamente na vida, que foi, ano passado, eu tava indo pro Rio de Janeiro e eu peguei um voo junto de um time de futebol mirim que claramente estava embarcando logo após jogar, sem tempo para banhos. Então, você imagina o cheiro de, tipo... 11 moleques de 13 anos, muito suados, dentro do menor avião da Gol. Eu juro pra você, cara, ficou na minha roupa aquele cheiro. E eu tava indo pro Rio pra pegar um outro voo longuíssimo, até, cara, sei lá, acho que era Atlanta. Bicho, assim, pior jeito de começar 36 horas de viagem, porque eu ia eventualmente pro Japão. Então, tipo assim, aquilo arruinou o meu humor, que já não tava muito legal, de uma maneira. Viajar com fedor é talvez pior do que viajar com pessoas irritantes. É, viajar com o Fedora, porque você lembra dele, né? Mesmo quando você vai embora, ele fica na sua memória, você fica lembrando dele. Exato, e nesse caso ficou na minha roupa, assim, sabe? É ridículo. E a gente precisa lembrar que o Tony Torto não tava fedendo. É. Verdade, isso... Você vê, o Tony Torto, drogado bom. É o mendigo do Canadá, né? Aí canadou. mendigo canadense, meu irmão. É outra coisa, outro nível. Como diz o Caio, aí canadou. E eu tinha, já que a gente tá falando de cheiro, eu tinha um amigo que ele contava uma história que um dia ele pegou um graveto e esse graveto tinha o pior cheiro que ele já tinha sentido na vida. E era tão ruim, mas ao mesmo tempo era tão curioso que ele não conseguia largar o graveto e ir embora. Ele queria cheirar de novo pra tentar entender o que era aquele cheiro. Alguém enfiou esse graveto no cu, meu amigo. Não. E aí depois de algumas horas segurando o graveto, ele percebeu que na verdade era uma lagartixa morta e endurecida. E foi ali que ele aprendeu que ele gostava do gosto de matar. que excelente. Pessoal, essa história é muito grande, muito mesmo. Eu lamento informar que eu preciso interromper pra ir no banheiro fazer xixi. Tá, vai lá. Enquanto o Rafael não chega, por que, que o nome do programa é Imagina Juntas, se você faz parte dele? Foi uma questão de afirmação da feminilidade das pessoas? Foi só porque a gente não tinha um nome e foi na época que o meme tava bombando e aí eu falei, imagina o nome. Porque na verdade, quando o programa começou, eu era só o operador de som. Uhum. E aí o programa era da Tchulin e da Jéssica. Ah. Só que elas falavam tanto comigo que aí a partir do segundo episódio eu virei parte do programa. Entendi. E ninguém questiona isso, ninguém fica, mas não é juntos? Não, porque eu acho que aí a gente tá eu posso, we can go deep, porque acho que a gente tá invertendo, assim, se fosse imagina juntos, você nunca ia perguntar, porque você acha que tudo bem usar uma palavra masculina para um coletivo geral. É. Então a gente meio que tá, tipo, nessa, assim, mas é a galera, tipo, ninguém questiona, eu acho, que porque a maioria das pessoas lembra do meme. Uhum. Então eles não acham que é necessariamente, tipo, uma referência aos três. Mas é bom, porque aí eu posso me ausentar e ninguém sente falta. Eu tava conversando com uma pessoa lá no South by Southwest, que eu tava vendo uma palestra sobre o uso de pronomes, né, na linguagem e tal, não sei o quê, pra você ser inclusivo em relação a todos os gêneros do espectro e coisas desse tipo. Sim. E aí eu tava contando pra essa pessoa que em português é impossível fazer isso, porque em inglês eles têm o lance de usar o plural, né, usar o they ou them. Sim. Pra quando é uma pessoa que não se identifica com nenhum dos gêneros. E aí eu falei que em português é impossível fazer isso e eles ficaram, putz, e agora? Como é que vocês vão fazer? É verdade, o they, them não rola aqui. Não tem, não tem isso. É porque isso, tipo, já é uma função do inglês, né? Foi algo que, assim, as pessoas transgênero usam hoje em dia, pessoas não binárias e tudo mais, usam, mas tipo, era uma parte da língua inglesa que já existe, né? Então, sim, tipo, já foi existe. Foi muito bom isso. Mas o português a gente... no português as palavras, elas têm gênero, mas é isso, né? Assim, tem gênero, porém não significa o gênero. Assim, ninguém acha que um abajur é um homem, né? Então acho que também... É. O maior problema é pra não ter isso, pra não ter a neutralidade quando falando de pessoas, né? Foi o que eu falei pra essa pessoa que tava falando comigo, mas aí ela não entendeu mais nada. Pessoas de línguas que não têm gênero não entendem, né? Se você vai explicar o francês, o português, essas coisas, tipo assim, esse objeto, este é um microfone, esta é uma mesa. E aí, tipo, né, só... E eu acho que eles estão certos, mas ao mesmo tempo, é nessas horas que você começa a enxergar o absurdo da existência, como todas as regras são inventadas e nada é verdade. Uhum. E aí você vira e fala assim, Tony Torto. Uhum. Entendeu? Por quê? Por que obedecer algumas regras? Por que fazer parte de algum sistema quando todos eles são igualmente absurdos? Exato. E é por isso que o avestruz é niilista. Exatamente. Se nada é verdade, tudo é permitido. Exatamente, né? Ou como o próprio Žižek fala, né? Subvertendo a ideia do Nietzsche, né? Se Deus está morto, nada é permitido, né? Porque como Deus está morto, você que cria as próprias regras e aí todo mundo fica tentando barganhar consigo mesmo. Então fica essa coisa, tipo, Deus está morto, então eu tenho que comer direitinho, tenho que dormir cedo, tenho que fazer... Entendeu? Porque todo mundo tá num constante medo de estar vivendo errado, porque não tem uma grande regra divina, então não existe certeza sobre nada e aí tá todo mundo triste e fazendo regras pra como viajar e não perder nenhum momento ainda essa viagem muito especial. E o Tony Torto tá lá, tipo, enxergando a existência com uma clareza que nenhum de nós imagina. Pois é, eu acho que a gente vai criar um novo podcast chamado Tardes Nihilistas. Esse podcast é a minha vida. gente, ô gente, vamos trabalhar? Tem uma história aí pra vocês lerem. Vamos, vamos, vamos. Continuando aqui, onde a gente parou, Rafael? Pungente, né? É, pungente. É, exatamente. Então a gente tava falando do momento que ele entrou e sentiu o cheiro pungente no ônibus. Já era por volta da meia-noite, mas ali dentro as pessoas falavam alto, super acesas, e conversavam como se não houvesse amanhã. Porque na verdade não há. Olha aí, tardinhas niilistas. Yes! Falavam um português que, sem exagero, eu nunca havia escutado. E digo mais, só ouvi esse sotaque naquele ônibus e nunca mais. Cara, esse é o ônibus que eu sempre imaginei. Quando eu tava trabalhando no Rio, eu ia e voltava muito. Então, às vezes, eu ia e voltava de ônibus. E eu pegava aquele busão de madrugada. Então, eu tava sempre parando no Graal, tipo, 3, 4 da manhã. Uhum. E aí, param vários ônibus. E uma vez, parou um ônibus, que não era um ônibus de viagem. Só que a gente tava no meio da estrada. E era, tipo, claramente um party bus, assim. Tinha uma balada rolando dentro do ônibus. As pessoas desceram super animadas do ônibus pra comer no Graal e voltar pra festa. E imediatamente, quando eu vi as pessoas, até pelo o fato de que eu tinha acabado de acordar e tal, a minha mente foi indireto em... Ah, essas pessoas não moram em lugar nenhum. Elas vivem numa eterna festa, da qual ninguém pode sair. E quando elas param num Graal, é pra cooptar novas almas cuja felicidade elas vão sugar. E eu acredito que esse ônibus em que ele tava tem o próprio sotaque por causa disso. As pessoas estão nesse ônibus desde sempre. Elas sempre Sim. estiveram naquele ônibus. E elas nunca não vão estar naquele ônibus. E aí, logo, isso começa a criar os seus próprios desvios linguísticos, né? E cria-se um dialeto somente para os habitantes daquele ônibus. É, eu acho que é tipo a Ilha de Lost sobre rodas, né? É isso. Eu acho que era o sotaque regional daquele único ônibus, que já tinha formado uma microcomunidade com problemas sociais e caças. Olha aí, Gus, você tá lendo a história antecipadamente. Eu não li antecipadamente, mas eu digo, é porque eu acho... É isso, quando você fica muito tempo na estrada, você começa a conhecer a sociedade secreta da estrada. Sim. Seu lugar é a estrada, né? É. Eu não sei. As pessoas deviam estar de saco cheio umas das outras e todo mundo já devia se conhecer intimamente. Acho que poderia até haver crianças nascidas ali, nativos daquele ecossistema sobre rodas. E ele embarcou no Oregon Trail, só que era um ônibus, não um jogo de computador. Era tipo um Mad Max de Rondônia. era o Mad Max 2, assim, aquela cidade sobre rodas e tal. E pra não se esquecer, os badernistas embarcaram comigo. Meu lugar, é claro, era no corredor e no meio do ônibus, debaixo do ar-condicionado assobiante que assoprava cheiro de mofo e poeira. Ele gotejava água gelada em mim conforme o balançar. Ponto positivo? Eu tô rindo muito da desgraça ali. Eu podia abrir a boca Ponto pra tomar um gole é d'água. É muito bom, né? Ato 3. 3 horas pra fazer 150 quilômetros. Puta que pariu! Furor social e decadência da civilização Globônibus. Globônibus. Quando o ônibus finalmente seguiu viagem na BR-364... Uma espécie de desassossego que já devia estar presente começou a criar força e logo tomou conta. Provavelmente o embarque dos baderneiros foi a gota que faltava, já que eles causavam, ainda na rodoviária, conflitos na periferia do ônibus. Eu não olhava para trás. Eu estava apenas derrotado, repensando minhas decisões. Mal tinha começado aquela viagem, com duração de 12 horas, e eu já estava extremamente cansado física e mentalmente. Me encolhi no banco e coloquei meus fones, que não conseguiam abafar o barulho ambiente da gritaria e revolta. Sim, brigas. As pessoas se xingavam gratuitamente e se ofendiam com palavras que nunca tinha ouvido. Metade dos xingamentos eu desconheço até hoje. Mandavam umas às outras calar a boca com ameaças. Que agradável. Logo advertiram os baderneiros que se dessem mais um pio sobre fumar maconha, o pessoal do ônibus, um construto coletivo como os Borgs, claro. iam baixar a porrada neles até que os mesmos apeassem. E aí ele traduz aqui, descer do veículo ou animal. Intuindo de tudo aquilo, eu decidi retirar meu fone, que tocava aos berros, pois sentia a necessidade de ficar atento aos meus arredores, caso explodisse a revolução. Afinal, é assim que se morre. O clima de desordem social ia em uma crescente, de alguma maneira combinava com cada acelerada do ônibus, a cada troca de marcha esfolada. Ao meu lado, no banco da janela, havia uma menina adolescente, super serena, um verdadeiro espirro de grilo. Eu tive a sensação de que ela me observava fixamente. Quando olhei, ela de fato me fitava, com uma postura desleixada. Então ela me alertou docemente. Você ouve música muito alto. Isso faz mal. Essa garota claramente é tipo um oráculo dessa história. Ela é alguém ali desse ônibus que tá ali exatamente pra, tipo, só supervisionar o caos, sabe? Quando, toda vez que o caos deixa de acontecer, o ônibus para numa rodoviária e ele se alimenta de mais caos. Também tipo Lost, tipo Guardião da Ilha. Sim. Até então, não a tinha notado. Claro que não. Ela tava do seu lado, mas claro que não. Mas ela não tava ali, mas ela sempre esteve ali, entendeu? Uhum. Eu estava perdido, tentando fazer sentido de tudo aquilo. Eu a ouvi e só dei um sorriso amarelo em retorno. A moça, por sua vez, me encarou com um olhar engraçadinho e levantou os braços até o compartimento de bagagem superior. Quando fez esse movimento, o maior cheiro de sovaco que já senti na vida socou o meu nariz. Pra agravar a situação, ela sacou de sua bagagem uma marmita e começou a comer. Quando abriu o embrulho, um cheiro de queijo fortíssimo tomou conta e se misturou com a sovaqueira e outros cheiros adjacentes daquela madrugada de pavor. Caralho. É porque o guardião do ônibus se alimenta de mau cheiro. Sim. Aquela máquina era de fato um veículo forjado para trazer a punição. O banco imediatamente fez doer minha bunda e costas, só de sentar, como se fosse projetado para isso. Acredito que minha hérnia de disco deva ter começado ali. Mal podia esperar pelas supostas 12 horas de viagem à frente. Ato sofrível 4. A entidade Filhos do Lula e a batalha do Stirling Bus. Ainda nem tinha chegado na primeira cidade depois do ponto de origem, e o furor tomou conta do ônibus. A essa hora, a menina ao meu lado já havia comido seu jantar e adormecido. Agora, outro cheiro tomou conta. O cheiro de haxixe. Embora nem toda a maconha do mundo pudesse acalmar aquela galera, o cheiro estava lá e era forte. Que terror. Uma pessoa, um ser humano ao qual não consegui distinguir o gênero pelo tom da fala, com uma voz muito rouca e revoltosa, começou a vociferar lá de trás. Creio que esse indivíduo era o líder daquele lugar, abaixo apenas da autarquia do motorista, que possivelmente, todas as coisas consideradas, deveria ser o Immortan Joe em seu emprego comum, alguns meses antes do apocalipse estourar. Assim explicado, o ente indefinido começou a exclamar com todo o fôlego: "Filhos da puta de uns maconheiros de merda! Vou matar vocês! Parem de fumar aqui dentro, filhos do demônio!" Com um sotaque indecifrável, seguia: "Só nessas carniças, no caso, o ônibus, carniça é o ônibus, da aviação Tony Torto, a gente tem que passar por isso. Bandidos, maloqueiros, vou passar chumbo em vocês. É a droga que está acabando com a nossa sociedade." Lembrando que ele está falando da sociedade que existe dentro do ônibus, não a sociedade como um todo. Exato, é a única sociedade que ele conhece, inclusive. Cada vez mais eu imagino esse ônibus, tipo, quando troveja do lado de fora, você vê a forma real do ônibus e das criaturas que o habitam, e é tipo os cenobitas lá do Hellraiser, sabe? E esse homem é o Pinhead, assim, aparecendo lá de trás. Drogados. Vamos matar e enforcar todos, pendurá-los por aí. Sim, tá vendo? Yes. Exaltados, os maconheiros se defendiam com ofensas. Mas a pessoa não definida continuava com toda a convicção de um inquisidor. Quando eu venho lá de cima, no caso norte, caralho, do Brasil... Não, porra, ele é Lúcifer, o anjo caído! Eu gosto de vir de Pombão. Pombão é um avião comercial. Cara, vai ser muito difícil não chamar avião de Pombão daqui pra frente. Não, eu só viajo de Pombão. Inclusive amanhã, 6 da manhã, tem um Pombão pra pegar. Muito melhor, cheio de pessoas do bem, praticantes da CF88, a Constituição Federal de 88. Os pombões são muito mais rápidos. Serviço de bordo, jantar, aeroportos limpos. Cara, tá vendo? Ele é o espírito de alguém que morreu há muito tempo. A última vez que ele pegou o avião era legal. Não são como essas merdas de carniças podres, cheios de filhos do Lula. Seus filhos do Lula. Essa última expressão, usada como um xingamento recorrente, repetindo inúmeras vezes. Essas carniças são abarrotadas de filhos do Lula. Porque vocês são pobres e miseráveis analfabetos. E são isso, cara, imagina esse cara dando esse discurso. E porque são filhos do seu pai, o Lula. E essa merda de carniça é assim porque vocês estão aqui. Mas ele tá falando isso de dentro do ônibus, cara. Ele é a voz coletiva de todos nós quando nós estamos nessa situação. Só que tirando o fato de que ele é um bolsominho idiota. Mas é muito doido, né? Como, tipo, ele é incapaz de perceber a própria situação. Ele tá revoltado consigo mesmo. É, ele não sabe que ele faz parte, outros, né? Com certeza, ele também votou no Lula, saca? Então, tipo, essa revolta dele também nem faz sentido, sabe? É tudo ódio próprio. E é esse ódio próprio que levou ele a ser parte de um dos cenobitas. Por quê? O que leva alguém a fazer parte dos cenobitas? É que a pessoa já praticava aqueles atos extremamente masoquistas e sádicos em vida, e aí, pra levar aquilo ao extremo, ela se torna parte dessa dimensão paralela, onde ela vira um demônio que só existe pelo extremo prazer, que no universo lá do Hellraiser também é a extrema dor. E alguns dizem que não só no universo do Eu tô muito feliz que o Gus veio participar desse episódio, não no da semana passada. Como... Eu amei essas histórias. Eu acho que deu super certo. Estupefato, eu ouvia, mas não escutava. Eu pensava, primeiramente, vou morrer. Todos vamos. Segundamente, por que esse fulano não foi de Pombão? Se voar é tão melhor e a entidade tem condição de ir de Pombão, o que ele tá fazendo ali? No pior, dentre todos os ônibus desse mundo. Filhos do Lula! Berrava com uma voz gutural. Filhos do Lula! Vão se ferrar esses seus filhos do Lula e essa carniça com rodas! Gritava, enfurecido. Contudo, era bizarramente eloquente às vezes. As outras pessoas gritavam de vários pontos do ônibus. Cala a boca, seus descadeirados! Deixa a gente dormir, desgraçado! Vão se fuder! E assim por diante. Os maconheiros, por sua vez, finalmente perderam a linha. Ele põe um ponto de interrogação. Digo, a paciência, e após alguns bons minutos de muita agressão verbal por parte da entidade é o cara que chama os filhos do Lula, eles começaram a replicar impetuosamente. Sua vaca! Então eu descobri que era uma mulher, será? Cala essa boca, desgraça! Deixa a gente fumar em paz! Vamos te pegar na porrada agora! Agora aquela nossa discussão sobre os pronomes neutros se torna novamente relevante. Nesse momento... Começou-se um piseiro no fundo do ônibus, gritos de socorro e barulhos de tapas e golpes corporais. O mais triste de uma briga de verdade é que o barulho não é barulho de briga de filme, né? Que faz aquele não, seco assim. É muito seco, cara. É um barulho feio. É muito seco e abafado. É um barulho assim, né? É, exato. É um barulho de tapa, assim, né? E os próprios grunhidos de dor que as pessoas começam a soltar quando tá realmente, tipo, quando elas estão realmente machucadas. São só, tipo, eles te fazem mal visceralmente, assim, você evoluiu exatamente pra se afastar desse tipo de situação. O gruído de dor, de verdade, ele é uma mistura entre o grito que a gente tá acostumado a ouvir em filme Mortal Kombat e choro, e tem um restinho de baba borbulhando, né, normalmente no meio. É muito grotesco e ruim, eu não recomendo violência. Cara, ainda bem que o Gus veio pra esse episódio de novo. Cara, eu tô maravilhado. Ouvi ao redor do ônibus. Alguém faz alguma coisa, pelo amor de Deus! Ouvia também berros de socorro! Direcionados ao motorista, que estava separado dos passageiros pela porta da cabine. Eu consegui escutar até mesmo um Pai Nosso rolando próximo de mim e também um salmo pelo Vale das Sombras, nada temerei. Cara, esse filme tá escrito, entendeu? Tá escrito. Eu vou fazer... Eu quero que o cara que mandou esse e-mail... Manda um e-mail pra mim, tá? O Guga tem meu e-mail, ele te passa, se você quiser. A gente vai fazer um podcast de ficção que é... que ele se passa inteiro na porra do ônibus do inferno, né? Na carniça do Tony Torto e puta que pariu. Cara, carniça é um puta nome de podcast ou filme do SBT. Eu quero fazer esse podcast e eu quero vender os direitos pra ele ser adaptado pra um filme do SBT depois. Carniça sobre rodas. Yes! Algumas pessoas, homens matutos e grandalhões de feições rústicas, se levantaram da frente do ônibus e, de punhos cerrados, foram correndo, com a determinação de combatentes, para o fundo para apartar a confusão ou apenas para brigar também. Eu não reunia coragem para olhar para trás, estava paralisado de medo. Então meus olhos correram lentamente para o lado para ver qual era a reação da adolescente miúda do sovaco fedido, talvez em busca de alguma reação solidária ao meu completo pavor em vista daquela situação bizarra. Mas ela dormia profundamente. O sono dos justos. Até seu semblante adormecido parecia feliz. Outras pessoas dormiam e roncavam além dela. Já alguns assistiam mesmerizados o fundão do veículo, enquanto barulhos de briga, tapas, grunhidos de dor, guinchos de terror ou xingamento ecoavam pelo veículo. Acho que se eu pudesse inferir a situação com clareza, seria igual aquela cena dos zumbis tomando o avião no filme Guerra Mundial Z. Avião não, Pombão. Eu sentia que a batalha no corredor do ônibus se aproximava conforme notava a mudança da pressão no ar atrás de mim. Minha nuca arrepiava a cada ruído. Não olhava pra trás, por medo de tomar um socão na cara. Até que uma hora, a parede de escudos dos matutos fortões do corredor foi quebrada e os maconheiros vazaram para a frente do ônibus. Eles quebram a linha e toda a esperança tinha acabado. cuspindo marimbondos. Olha aí, cara, que apocalíptico. Que poeta. Eles foram direto pra porta... Não é poético, gente. É algo que realmente estava acontecendo. É literal, um dos espíritos lá estava cuspindo marimbondos. Eles foram direto pra porta do motorista, que estava trancada. Claro, porque o motorista não é um ser humano. Ele é parte do espírito do ônibus, que nunca pode deixar de seguir em frente. Dois deles começaram a chutar a porta da cabine e fazer força pra abrir. Ameaçavam. Vamos capotar essa merda com todo mundo dentro pra vocês aprenderem a não mexer com a gente. Não parece um bom plano. A algazarra psicótica deles chegou a níveis de Laranja Mecânica ou The Purge, para os mais novos. Algazarra psicótica, cara. Que nome maravilhoso. Bom nome pra podcast ou filme do SBT. É. Daí sim, vi muitas pessoas ficarem apavoradas, temendo por suas vidas ao presenciar aquela agressão animalesca contra a cabine do motorista. Nesse momento, até mesmo a entidade Filhos do Lula... Entidade Filhos do Lula é a pessoa que grita que os outros são Filhos do Lula, sim, não? Sim. Não aqueles Filhos que ela chama de Filhos do Lula. Até mesmo a entidade Filhos do Lula silenciou. Finalmente, alguém passou dos limites. O motorista, não obstante, nem se pronunciou. Simplesmente virou à direita em um trevo para fora da BR-364 e seguiu em uma estrada adjacente. Embora escuro e à noite, eu conhecia bem as estradas da região, por viajar muito com os meus pais. Notei que havíamos saído da rota tradicional em direção a um posto da Polícia Rodoviária Federal. Tudo isso se passou e só tínhamos viajado no máximo 150 km. Esse ônibus nunca vai mais longe do que um raio de 150 km, gente. Ele tá só vivendo o mesmo momento sempre. Ato 5. Polícia para quem precisa de polícia, a intervenção da PRF. Percorrido mais uns 10 km, o ônibus chegou ao posto policial e parou lá. Enquanto o quebra-pau comia solto, o motorista estacionou o carro no pátio da PRF e desligou os motores. Deixando a galera trancada, desceu apressado e foi trocar uma meia dúzia de palavras com os policiais. Imediatamente, os policiais abordaram o carro e nessa hora o alvoroço cessou. Um oficial se posicionou na frente, empunhando um fuzil do exército, e um segundo, com a mão no coldre, olhou bem pra todo mundo e profissionalmente anunciou. É o seguinte, pessoal. Ficamos sabendo que está havendo uma pequena confusão aqui e também o consumo de drogas. Vamos descobrir os responsáveis e tomar as ações cabíveis. Peço que cooperem e que permaneçam sentados. No mesmo momento, a entidade protestou. Sai daqui, seus filhos do Lula! Porque a entidade só quer caos, ela não quer ordem. Quando a polícia se apresenta como uma figura de autoridade que pode tentar trazer um semblante de ordem para aquilo, rapidamente ela se torna também inimiga da entidade. Mas será que ela tava chamando a polícia de filhos do Lula ou ela tava se referindo aos outras maconheiros? Pessoas? Eu acho que não importa. Na verdade, eu nem sabia mais se era a mesma pessoa de antes ou se eram várias pessoas. Cara, não era nenhuma pessoa. Era todas e era nenhuma, exato. Eram as paredes do ônibus, falando. Os sons vinham de diversos pontos do ônibus. Era estranho, pra falar o mínimo. O policial não se abalou ou se irritou com o desacato. Apenas se adentrou no fundão do ônibus e após uma confusão e murmúrios, os maloqueiros saíram enxutados pelo policial. Após uns rápidos 15 ou 20 minutos dentro da cabine policial e uma revista nas bagagens, os desordeiros regressaram quietinhos, domados. Devo dizer que depois daqui... Cara, ninguém foi preso? Devo dizer que depois daquilo, eles de fato não deram mais nenhum pio até o fim da viagem. Para ser preso, você tem que estar vivo. Seus espíritos anarquistas foram quebrados por aqueles homens da lei. 6. Ato 666, Janaína. Então, o terror tinha terminado, certo? Spoiler alert, errado. Vamos embora dali, eu elucubrava. Embora desejasse que os meliantes tivessem sido presos, meu desejo maior era simplesmente chegar. Eram 3 ou 4 da matina, e o ônibus ainda estava relativamente próximo da minha cidade. Então, algum membro da entidade, e não tenho a menor ideia por qual razão essa criatura desprovida de graça fez isso, denunciou para o policial que vigiava o carro o seguinte. Tem uma mulher ali no fundo que é muito estranha. Façam alguma coisa. Não quero essa mulher aqui perto de mim. Dá um jeito nela. Isso é uma comunicação de um crime, né? Sim. O policial imediatamente chamou o superior e reportou o que lhe tinha sido dito. Tem uma mulher que está passando mal lá no fundo ou algo do gênero. Não foi o que o cara falou, não. E o superior novamente foi para o fundão. Imediatamente recomeçou o distúrbio da última fileira, aquela que fica ao lado do banheiro. Uma barulheira e alguns grunhidos baixos, e de repente uma mulher toda suja, com cabelo gigantesco e desgrenhado, saiu em disparada para fora do ônibus. Acho que ela deu um olé no policial ou algo assim. Atrás dela saiu um homem franzino, descalço, que a chamava em desespero. Ele era o marido dela, e suplicava... Janaína! Volta aqui, Janaína! Por favor, não faz isso, Janaína. Janaína, vamos embora. Volta pra dentro. Ela respondeu, mas eu não lembro o que foi dito. O que eu sei é que a entidade Filhos do Lula havia despertado a entidade Janaína. Que era exponencialmente pior, acreditem se quiser. O que recordo foi que imediatamente após os policiais cutucarem o vespeiro, ambos, o casal, estavam no meio da rodovia e estavam engalfinhados brigando forte, porradaria mesmo. Ela, Janaína, talvez uma bruxa, dava soco de mão fechada nele, batia mesmo, uma surra. Ele ficou submisso no asfalto e ela descendo a porrada. Caraca, que cena. Isso se passava na lateral esquerda do ônibus. Os passageiros eram uma audiência perversa, que das janelas do busão assistiam aquele casal se degladiar com um regozijo. Audiência perversa vai ser o nome de um dos episódios dessa série, do Carniça Sobre Rodas. E também parabéns pelo uso da palavra regozijo. Sim. Os policiais ficaram na volta dos dois enquanto brigavam. Um oficial desviava o eventual carro que estivesse passando na estrada. Continua aqui, tá rolando uma briga, sinto muito. E os outros vigiavam a luta. Ela arrebentava o cara de maneira feroz. Força fora do normal. Enquanto isso, o entidade do lado de cá comentava: animais! Olha que animais! Filhos do Lula! Desgraçados! Todos os animais se matando! Nesse momento, muitos passageiros sacaram celulares com câmera, algo bem estranho pra mim, que eu julgava pessoas sem acesso à tecnologia. Novamente, uma pessoa que agora é parte da Carniça Sobre Rodas se achando que superior à Carniça Sobre Rodas, mas dentro da Carniça Sobre Rodas somos todos iguais. Sim. Exato, igual a entidade Filhos do Lula. Eu ponderava por mim mesmo que tinha apenas recentemente adquirido um celular com câmera. Viu, filho do Lula? Tá vendo? Então, o marido da Janaína, em meio aos gritos pavorosos dela e seus ataques, resolveu reagir. Ele deu um soco nela e Janaína berrou como uma besta. Nesse mesmo instante, os policiais, como se estivessem aguardando isso acontecer, voaram neles e separaram a briga. Deram um mata-leão no homem, imobilizando o coitado de imediato. A Janaína, por outro lado, escapou que nem um sabonete de entre o bolo de fardas. Ela saiu correndo para o mato na escuridão da noite. Enquanto isso, eles algemavam o cara. A nossa velha amiga, Entidade do Pombão, começou a gritar histérica. Peraí, era Entidade do Pombão ou Filhos do Lula? É. Eu acho que a gente devia chamar de Entidade do Pombão, que é muito melhor. Sim. Olha isso, tenho que filmar isso, cadê meu celular? Vou filmar isso, abuso policial. Esses filhos do Lula, batendo no pobre miserável. Vou denunciar, vou mandar pra TV esses fascistas, policiais escrotos, filhos da ditadura. Bem, de fato, o alinhamento político da entidade era bem complexo. É, pois é, porque ele parece respeitar a Constituição de 88 e não gostar da ditadura, não, mas o tempo, ele... Filhos do Lula, enfim, nossa... Por quê? Porque a entidade é composta das angústias, preconceitos e raivas e ódios de todos aqueles que já passaram pela carniça. Todos eles alimentam a entidade. Então dois policiais munidos de lanternas foram na caçada da Janaína no breu da madrugada. O motorista do ônibus, desesperado, reclamava enquanto fumava um cigarro. Nota: ele fumava dentro da cabine durante quase toda a totalidade do trajeto, algo que provavelmente deve ser proibido pela ANTT. O que é a ANTT, Rafael? Agência Nacional de Transportes Terrestres. Parabéns. Obrigado. Estou com meu itinerário atrasado pelo menos umas 10 horas. Mata logo essas desgraças e vamos embora, caralho. Sim, porque é assim que você fala com a polícia na estrada. Quando você é uma entidade. Após uma meia hora, os policiais capturaram Janaína e a trouxeram para o posto policial. Muito rapidamente, o assunto com ela e o marido, todo escoriado e sujo de sangue, creio que pela influência do motorista, foi encerrado. Os policiais, talvez por não ter muitas opções do que fazer, e de maneira bem inconsequente, jogaram Janaína e o marido para dentro do ônibus. É porque eles não queriam ficar com esse problema lá, né? O motorista trancou a porta e o ônibus arrancou. E também porque ninguém pode ser preso se você não está vivo. Exatamente. Nesse instante, a história vira um adicional Velozes e Furiosos Desafio Jardineira Velha. Eu, como o maior fã da série Velozes e Furiosos, fico muito feliz que esse momento chegou. Não foi com Gurgel, mas foi com o ônibus Carniça. Exato. O motorista conseguiu extrair muito daquele ônibus. Ele começou a correr demasiado, tirando todo o atraso. O motor urrava e as marchas davam aquele ruído metálico a cada troca. O bus pendia de um lado para o outro nas curvas. Foi até mesmo mais assustador que as brigas anteriores. Um ônibus velho e desgovernado, a máxima velocidade, de madrugada, dirigido por um motorista privado de sono e desesperado. Eu tenho certeza que tem um filme do SBT que tem esse enredo aí. Eu não sei se tem um filme do SBT, mas eu tô lembrando de uma música do Marilyn Manson, que é Misery Machine, que ele canta My legs are wheels, my arms are wheels, my blood is pavement. E aí eu só fico imaginando essa música sendo a abertura da nossa série Carniça sobre Rodas. Não, e é muito legal imaginar que o Marilyn Manson é o motorista do ônibus. Sim. Muda completamente a história que a gente tava imaginando. Exato, e isso me lembra dele. Tem uma cena no filme Party Monster em que ele é uma drag queen dirigindo um caminhão. Então já tem até uma referência visual. Olha aí. Ao mesmo tempo, pra adicionar atenção, quem estava presa e ensandecida como um leopardo enjaulado dentro daquele ônibus bala? Janaína. E ela não estava feliz. Yes! Se debatia, berrava e socava o marido. Ela corria de ponta a ponta dentro do ônibus. Quando passava, eu que estava no corredor abaixava a cabeça para o lado, com medo dos tapas que ela ia dando nas poltronas. Em determinado momento, algumas poltronas à frente da minha, Janaína encurralou o marido e o enforcava com as duas mãos. Janaína! Pressionava ele contra o assento enquanto seus membros se balançavam em desespero. Eu acho que é ela que grita Janaína, porque ela só fala o nome dela igual um Pokémon. E eu só queria fazer uma correção, que quando você está usando as duas mãos para asfixiar alguém, você está esgoelando alguém e não enforcando. Porque tem que ter uma forca pra enforcar alguém. É mesmo? É. Enforcar, o verbo, né? É de botar alguém na forca, né? E aí a forca precisa ter uma corda e tal. Aí quando você tá esgoelando alguém, ou sufocando alguém, asfixiando alguém, sem uma corda, você tá esgoelando com as duas mãos. Pô. Então aquela música do Jota Quest, enforcar alguém, tá totalmente errado. Você pode enforcar alguém, mas você tem que usar uma forca pra isso. Isso eu não tinha reparado. As pessoas em conjunto tentavam acalmá-la. Como Janaína estava a um nível acima de tudo que tinha acontecido antes, a sociedade fragmentada daquele transporte se uniu em uma tentativa de salvar o homem do sufocamento. Viram, crianças? Tudo que uma população revoltosa precisa é de um inimigo em comum. Tá vendo? Essa série é maravilhosa, ela tem um comentário sociopolítico. Eu tenho uma teoria pessoal. Eu poderia bem estar em uma encarnação materializada do game Dark Souls. Um simulacro confinado, por algum capricho do universo, em apenas um ônibus. Sim. É o que a gente deduziu desde o começo, inclusive. Exato. A Janaína, assim como um chefão de Dark Souls, só ia graduando ainda mais a já inconcebível situação de merda que todos estavam, embora alguns tratassem aqueles fatos como normais e corriqueiros. Porque eles sempre estiveram lá! As pessoas empurravam Janaína e Janaína as empurrava aos berros. Tinha as atitudes de um zumbi da madrugada dos mortos. E seguindo o bom exemplo dos baderneiros, logo Janaína começou a bater e chutar a porta do motorista enquanto gritava: quero sair daqui! Me tirem daqui! Algum membro da entidade, ou outra em civil comum, começou a clamar: prendam essa mulher no banheiro! Ela está demente! Ela está possuída! Estamos todos. Se ela entrar na cabine do motorista, estamos todos mortos! Façam alguma coisa, se é que existe algum homem aqui que honre seus culhões! Adorei, criou stakes. Agora a gente tá num terceiro ato muito bom. Que, né, agora a gente tem, ok, se ela chegar no motorista, todo mundo morre, então é por isso que a gente tem que impedir essa coisa específica de acontecer. E aí, pranam, pranam, pranam, estamos chegando na batalha final do filme. Tá muito bem escrito, queria dar os parabéns. E assim se deu. Os matutos brutamontes foram lá e com muito esforço foram empurrando Janaína até o banheiro em uma luta pavorosa no já espremido espaço do corredor. Nesse momento eu já estava até mais calmo. Meu corpo estava pronto. Fiz minhas pazes com a vida. Quando trancaram a mulher no banheiro, bem, na verdade seguravam a porta, pois o banheiro não trancava por fora, um barulho de quebradeira de vidro, como se Janaína estivesse triturando a parte traseira do ônibus, começou. Yes! She's getting to her final form! Afinal, ela estava confinada em um banheiro de ônibus. O barulho era realmente aterrador, junto com os gritos monstruosos abafados. Nunca me esqueço dessa parte. Foi realmente um filme de terror em seu exponencial máximo. A quebradeira continuou por mais um tempo, até que, dado momento, cessou. Penso que Janaína havia se cansado, ou morreu, ou então deu respawn. Os matutos broncos revezavam a guarda da porta para que ela não escapasse em hipótese alguma. Já que a ordem tinha sido dada. Ordens da entidade, Janaína tinha de permanecer enjaulada. E finalmente, depois de tudo isso, já amanhecendo, a paz finalmente reinou por uma ou duas horas. O silêncio tomou conta e por um breve momento, mesmo que fugidio, pude cochilar. Parabéns pela palavra fugidio, Rafael. Parabéns. Parabéns. Sétimo ato, Noite Feliz. Um milagre natalino. É verdade, a gente esqueceu que era Natal, era, né? Era Natal, porra. Cara, Fuck yes, essa história é muito boa. Lá pelas 8 ou 9 horas da manhã de Natal, um dos passageiros pediu a atenção de todos, perturbando meu sono leve. Pessoal, devido aos acontecimentos estranhos de hoje, e por ser o dia de Nosso Senhor Jesus, proponho que cantemos uma canção para que ele abençoe o resto da nossa jornada. A entidade Filhos do Lula, a entidade Pombão, e os civis concordaram e, em um verdadeiro milagre de Natal, foram unânimes na decisão, sem luta ou discórdia. E foram além, logo puxaram um coral, entendam como quiser, de Natal, onde cantaram a música Noite Feliz, que pra mim é a música tema do Papa dormindo em sua cama dourada no Vaticano depois de proferir a Missa do Galo. Embora eu acredite na existência de Deus e ache que Jesus seja um cara singular a ser seguido, não comemoro a festa do Natal. Todavia, confesso que naquele momento me espantei com o recém-adquirido cristianismo da geral e fiquei balançado com o espírito natalino daquela sociedade tão jovem e outrora pagã. Eles, os passageiros, por um momento se amavam e se respeitavam. Eu tive a fé, como a de um capelão em meio à guerra, de que finalmente as pessoas seriam boas. Havia redenção em todos os homens, e o sol brilhava belo sobre nós mais uma vez. Até mesmo Janaína, a comissária do impressora matricial de cartório, havia sido liberada do banheiro e finalmente dormia serena. Só podia ser Jesus na causa. Cara, agora isso tá parecendo mais um Simpsons de Dia das Bruxas. É, verdade. Que acontecem coisas absurdas, tipo todo mundo se reunir e cantar a Noite Feliz. E a história nunca acaba, inclusive. É. Ato 7. O imigrante ilegal, xenofobia exacerbada. Contudo, a natureza humana é muito forte e o ódio habita no coração dos homens. É por essa razão que a cada instante estamos a um passo mais longe de Deus. Já dizia alguém, possivelmente eu. Esse ônibus ruma para longe de Deus. E ao mesmo tempo não. Ao mesmo tempo ele fica no mesmo lugar. Sempre. Logo, o recém-adquirido espírito cristão daquele povo seria engolfado por apostasia, seitas e ódio. O ônibus finalmente parou para tomar café da manhã em um posto grande. Era o posto Trevão. Olha o nome do posto. Era o posto Trevão, em Uberaba, Minas Gerais. Talvez alguns de vocês conheçam esse lugar. É uma parada relativamente popular no Triângulo Mineiro. Parada quase obrigatória para os busões que viajam do interior do país para São Paulo. Então todos saíram para espairecer, lanchar e tudo mais. Eu me afastei bastante do veículo e fiquei perto de um outro ônibus novinho, cheio de famílias felizes, passeando alegres e normais. Fingia que aquele era o meu ônibus. Pra sugar suas almas. Pelo menos em meus sonhos mais alucinados e por breve momento, aquele era meu ônibus. Tá vendo? Você já é parte da carniça. Eles haviam tirado tudo de mim. Mesmo assim, não me arrancavam o direito de sonhar. Aquela parada era meu momento singelo de luxo simples. Poder lavar minhas mãos, comer um pastel, observar os gansos. Sem gritos, sem ódio, sem demônios. Esses postos também sempre têm carpas, né? Sempre tem um tanquinho com carpas. Contudo, pouco antes disso, cruza comigo um homem de aparência diferente que chamou minha atenção. Roupas distintas, indivíduo bem simples. Assoviava tranquilo. Era pequeno, sorridente e nem um pouco ameaçador. É assim que os leprechauns te seduzem. Era o que estava faltando nessa história, né? É. Mas ele tinha um aspecto de estrangeiro das Américas Inca-Hispânicas. E ele se dirigia até nossa carruagem de enxofre do Cateto da Hipotenusa e sua civilização ainda jovem e recém-convertida. Ao largo do posto, longe de mim, notei uma confusão que se iniciou ao redor do motorista do meu ônibus. Uma autêntica aglomeração de passageiros raivosos. Um corre-corre e alvoroço. O motorista anunciava: a caixa de câmbio desse carro foi pro saco. Ela foi moída. Estou trocando as marchas sem embreagem, só no tempo, ele adicionou. Vamos ter que esperar aqui só um pouco para que a garagem de Uberaba possa enviar um ônibus novo para nós seguirmos viagem. Não existe nenhum outro ônibus. Esse aqui não dá, não. É só passar as malas rapidinho de um pro outro, peço a colaboração e compreensão dos senhores passageiros. Será que aqueles passageiros tão equilibrados aceitariam tal proposta razoável? A entidade de Lulan, seguida de outros agitadores, aquecidos pelo momento, começou a discutir com o motorista. Vocês não vão trocar a merda desse ônibus. A gente vai nesse... Cara, ela é atávica ônibus. Sim. Ela é o ônibus. Se tirar o ônibus dela, ela morre. Exatamente. Ela se mistura com o ônibus, né? É, porque é como você cortar uma pessoa ao meio. Você não tá separando ela do ônibus, nem o ônibus dela, porque são todos a mesma coisa. A gente vai nesse aqui mesmo. Você acha que a gente vai ser enganado por você e essa sua conversinha mole de querer trazer um ônibus melhor e limpo e em bom estado? Isso é esquema. É golpe da aviação Tony Torto pra pegar nossas coisas. Pra colocar droga nas malas. Olha aí, Tony Torto. Nossa, foi longe. Tony Torto himself is gonna come from Canada. Você vai ter que passar por cima da gente se quiser trocar o ônibus. Eu arrazoei enquanto assistia. O que é arrazoei, Rafael? É, arrazoei é fazer um arrazoado, né? Quando você junta as razões de várias partes. Entendeu? Ele pensou. Sim. Enquanto assistia incrédulo. Qual o sentido disso? Qual o sentido da vida? Aquela chaleira com rodas não era motivo suficiente? Nosso narrador esquece que a razão da miséria não era o ônibus. E que o ônibus era só uma manifestação da miséria dentro dele. Uhum. Nada faz sentido. Nada. Todos vamos morrer e o universo se dissolverá na entropia. Tardes de niilismo. Volta já. Depois desse vazio. É o melhor programa, cara. A gente tem que fazer. Tem que fazer pelo menos um. Sim. O espaço de publicidade é só um vazio. É, exato. Nunca tem um comercial e, tipo, e o valor pra sua vida é exatamente o mesmo. Beleza, então, foda-se. Vai nesse aqui mesmo. Se quebrar geral, azar de vocês, tá avisado. Nosso querido condutor já embarcando quando foi interrompido pela entidade, ou um deles, ou todos, não sei ao certo. Eles disseram: escuta aqui, parceiro, também temos agora um outro problema. Qual é? Reagiu em suspiro, já acabrunhado, com o cigarro caído no canto da boca. Ele, dois ou três da turba, apontaram para o estrangeiro sorridente. Coitado do cara. Aquele boliviano filho de uma vadia está viajando clandestino nesse ônibus e nós não vamos aceitar isso. Se ele não pagou com a gente, então ele não viaja com a gente. Se você não tirar ele daqui, vamos linchá-lo. Bandidos clandestinos em nosso país, jamais. O esquisito é que todos os passageiros pareciam estar de acordo com isso. Todos de mãozinhas pra cima, apoiando o linchamento em praça pública. Não tem nada de esquisito. Na verdade, faz todo sentido com o resto da história. Todos os que estavam ali, mandando o tiozinho boliviano se ferrar. Um regime de ódio já se instaurava. Se aproveitando do preconceito comum de todos, contra a minoria boliviana imigrante, um neo-onibismo surgiu do nada. Onibismo. Eu lembrei que lá no começo ele chamou o ônibus de Globônibus, mas ele não explicou. Sim. Foi deveras impressionante a escalada do ódio e xenofobia repentina. Aquele cara sempre esteve ali, há quase três dias viajava com eles. Por que agora? Sim! Todo mundo sempre esteve ali. Ninguém nunca não esteve na carniça e ninguém novo chega na carniça. A carniça é. Pra não presenciar nenhum ato de violência, eu acho que essa história que a gente tá contando aqui nunca vai acabar. E isso é a gente preso na carniça. Sim, esse podcast é a nossa carniça. Uhum. Pra não presenciar nenhum ato de violência, considerando que íamos seguir naquela jossa mesmo, eu corri pra dentro e me sentei no meu lugar, aguardando a saída. Nessa hora, a lata velha ainda estava vazia. E a menina do futum de CC, com cara de sono e muito blazer, olha, até rimou, olha pra mim com um leve sorriso no rosto e faz o comentário mais improvável daquele dia. Que viagem tranquila, né? Você tava sendo protegido, cara, e você não percebeu. Exato. Você tinha que ter olhado nos olhos dela e falado sim. E aí na hora você teria acordado sem ver a realidade da carniça. Você estaria no ônibus normal e as pessoas estão normais. Você tá tipo o John Constantine no filme e você tá vendo os demônios por trás das coisas, entendeu? Exatamente. É o que todo mundo pensou, inclusive. Uma lágrima solitária talvez tenha escorrido do meu olho. Não sei. Talvez aquela menina era uma versão brasileira de Michael Clark Duncan do filme Green Mile. Vá saber. Talvez. Ela tava sugando o mal do ao redor. Por isso o CC, sabe? Tipo, o CC é uma reação dela tá, tipo, ali absorvendo e metabolizando todo aquele mal. É, ao invés dela cuspir insetos, né? Ela libera com odores. Exato. Por isso que ela se alimentou do queijo naquela hora também. Sim, sim. Aquele queijo tinha sido criado por bactérias que faziam parte ali da carniça. É, ela libertou você, cara. Enquanto se... Tomara que ela liberte a gente aqui também. Ela é uma devoradora de pecados. Eu vou sair daqui e comer um queijo, só por via das dúvidas. Nossa, eu com certeza. Ele fala de lanchar uma hora ali, eu já falei... Enquanto se desenrolava o caso do boliviano clandestino, Dona Janaína, ao regressar para o busão com seu excelentíssimo marido, se estranhou logo de cara com uma passageira que estava sentada na primeira fileira. Ela indagou com cólera. Você tá dando em cima do meu homem? Ele, o marido, por sua vez, defendeu a mulher, que jazia muda. Não, Janaína! Ela nem olhou pra mim! Ela não me viu! Você acha que alguém vai olhar pra mim? E Janaína, por sua vez, rebateu. Você e suas putas. Vou matar ela pra você aprender a não ser safado. Tem um jeito muito cafona de escrever o roteiro dessa série, mas que funcionaria, que é... Cada passageiro representa um dos pecados capitais. É um pouco cafona, mas tem o seu valor. Mas se você usar isso só como uma base e não for tipo uma estrutura extremamente ortodoxa, funciona. É, seria legal você colocar uns pecados novos, inclusive. Ia dar uma modernidade. Exato, e isso não ser o começo e o fim da personalidade de cada um dos demônios. De isso se desdobrar de várias maneiras. Mas de ter uma basezinha, assim, de tipo... Ah, se você quiser pensar neles como cada um representando um pecado capital, dá pra ver por esse prisma. Boa ideia. Então a Janaína passou por mim correndo e foi lá atrás e começou a mexer em um saco. Ela retirou uma tesoura e foi com ela em punho na direção da mulher inocente, a galopes, enquanto anunciava: Eu vou te matar, sua safada! Outro tema recorrente do nosso episódio é: as pessoas drogadas, no caso os maconheiros, claramente as mais sóbrias de todas. Sim. Ele já devia estar se juntando com os maconheiros. Não, é porque os maconheiros já estão calados desde que levaram a puxada de orelha da polícia e estão lá como o nosso narrador, tipo, simplesmente sendo confrontados com a realidade que se propôs à frente deles ali. Nisso, com uma reação muito rápida, o marido da Janaína e mais um passageiro a agarraram e arrancaram a tesoura da mão dela. Foi mais fácil dessa vez. Ela apenas protestou. Então tá, seu safado. Fica aí com suas putas. Eu tô fora. Janaína saltou do ônibus e, correndo, desapareceu. Ela quer voltar pra floresta, que é onde ela pertence. Sim. E, correndo, desapareceu em meio aos caminhões estacionados. O marido dela saiu atrás, em súplicas. Quando o motorista finalmente entrou e foi informado do ocorrido, ele apenas suspirou, foi até o fundo do ônibus, pegou os sacos de bagagem de Janaína e marido, atirou os badulaques no chão do posto e disse: Vou deixar esses cornos aqui. Temos que seguir viagem. Deixa o lixo deles aí no chão mesmo, ninguém vai notar. Cara... Todos entraram satisfeitos e o busão seguiu viagem, mastigando as engrenagens. E ali, naquele posto, apenas pela justiça do povo, por pressão popular, o motorista expulsou o boliviano à própria sorte. Coitado. Largou Janaína e seu marido pra trás. Ele desovou seus problemas em Uberaba. É por isso que o posto chama Trevão. Sim. Porque lá ele consegue desovar os problemas. Acredito que eles vivam lá até hoje, aterrorizando as pessoas. Janaína deve habitar o local como uma loira do banheiro de posto. Sim, concordo. A carniça semeia assombrações pelo mundo. Sim, e eu acho que o boliviano se deu bem. Ele entrou no ônibus limpinho e seguiu como... Exato, é tipo, porque em algum momento ele já tinha pedido um ônibus novo, saca? Porque o câmbio tava quebrado. Então em algum momento vai chegar o ônibus novo e só o boliviano entra no ônibus. Ele é o único passageiro que tá lá. Cara, sortíssima dele. Tipo, andar na carniça com um monte de gente xenófoba, ele escapou. Ato final. Vamos tentar ver o copo meio cheio. De sangue! Não houve mais nenhum evento marcante no restante da viagem, que durou algo em torno de 22 horas ao total. Meu Deus. Ela durou sua vida inteira, rapaz. Sobre o banheiro do ônibus, ao tentar usá-lo, pude avaliar os estragos de Janaína. Ela arrancou a pia, rasgou a cortina e quebrou o espelho, além de toda a porqueira. O que que é a porqueira? Ela deve ter escrito... Versos satânicos com cocô na parede. Ela escreveu: fica aí com as suas putas. Ou ela só escreveu o nome dela, Janaína. E para pontuar, na rodoviária de Barretos, desci para usar o banheiro e um senhorzinho saiu comigo. Ele se perdeu e quando eu voltei, o motorista, fumando, olhou para mim e advertiu: É bom você achar aquele velho filho da puta, ou eu vou deixar ele aqui também. Nenhum evento marcante aconteceu mais e tem isso pra você contar. E dois, claramente você é parte da carniça agora, porque o motorista usa você pra não deixar as almas escaparem. E o que você fez? Você foi lá e achou esse velho e trouxe de volta, aposto. O cara tava tentando fugir. Você é parte da carniça agora. Você tem culpa, meu irmão. Você é só mais um tentáculo desse Cthulhu. Você é a carniça no mundo. Sim. Você, escrevendo esse e-mail e obrigando a gente a ler ele até o final, pela eternidade, você é a carniça. Faz 2 horas e meia que a gente tá aqui. Tempo real, né? Que a gente tá lendo a história. 2 horas e meia é o que o relógio marca. A gente tá aqui por toda a eternidade. E a gente sempre esteve aqui. Eu não sei se vocês repararam, mas hoje, enquanto a gente grava esse programa, foi quando finalmente conseguiram fotografar um buraco negro. É verdade? É verdade. E a gente tá no Event Horizon. É, as duas coisas estão obviamente ligadas. Ele continua aqui. Ele deve ter achado que o senhor, o velho filho da puta, estava comigo. Eu acho que ele deixou ele lá mesmo. Cara, exato, ele não conclui isso. Quando cheguei em Campinas, desembarquei desnorteado, olhando a esmo com o andar errante, como um soldado em choque após o bombardeio. Tipo uma PTSD mesmo. Estresse pós-traumático, em português. Meu irmão imediatamente notou minha cara pálida e acudiu. Ele ficou alucinado com os ocorridos. Todos estavam preocupados com a demora. O que ele não fala é que o irmão dele ficou literalmente alucinado. Tipo, ao abrir a boca pra contar da carniça, o som que saiu da garganta dele simplesmente enlouqueceu o irmão dele, que foi imediatamente internado. E é isso, assim, é um som desse que sai e domina a cabeça do ser humano. Depois de me recuperar, após umas 20 horas de sono, depois daquele jet lag, hell lag, eu pude contar para os meus pais todo o ocorrido. Ficaram tão preocupados e com tanta dó que compraram uma passagem de pombão pro meu retorno. E a outra parte do trajeto eu fiz de ônibus leito. Foi a primeira vez que voei de pombão. E se não fosse por essa viagem maldita, talvez não teria voado tão cedo. A mágica de voar pela primeira vez foi elevada ao cubo. Cubo, lembrando que é um filme de terror que passava no SBT, onde coisas horríveis acontecem com um grupo de estranhos. E tem também o hipercubo, que é o cubo ao cubo. Sim. Talvez eu ainda estivesse apenas sonhando. Sonhando que viajava no pombão. Ou, só talvez ainda estivesse lá, viajando naquele ônibus da aviação Tony Torto. Hoje, sou uma pessoa mais forte e corajosa, que faz muitas aventuras pelo mundo, com a força que me foi concebida naquele dia. Não, com a força ao qual você foi ordenado naquele dia. Exato. Você sabe que a única razão pela qual você não tá dentro daquele ônibus nesse momento é porque você não voltou com o velho ainda, né? Não, não. É porque você é o ônibus. Não, ele é o ônibus, é isso que eu tô falando. Ele só tá no... Um dia ele vai estar vivendo a vida dele achando que, tipo, ah, isso é só algo que aconteceu no passado. Ele vai encontrar o velho e imediatamente o impulso dele vai se agarrar ao velho. E aí, ao fundo, ele vai ouvir o barulho da carniça chegando. E aí a carniça vai abrir a porta e falar assim... Você o encontrou. Traga-o pra mim. E aí os dois entram na carniça de volta. A única razão pela qual ele tá fora da carniça é porque ele é um tentáculo eternamente se estendendo pra achar esse velho que realmente escapou. É isso aí. Cara, nunca acho o velho. Nunca acho o velho. Se mantém sem o velho. Ele tava falando aqui, né? Com a força que me foi concebida naquele dia, um batismo de fogo das viagens. Não foi força nenhuma, cara. Você foi conjurado. Exato. Hoje, pouca coisa me abala nos trajetos que faço e pra mim tudo que vem acontecer em um transporte público é festa, brincadeira de criança. Sim, porque agora você gosta dessas coisas. Exato. E você falou brincadeira de criança e eu na hora lembrei do palhaço do Spawn, assim, tipo, rindo e tentando, tipo, trazer uma criança pro inferno. É, eu lembrei do Molejão. Pode ser. Caralho, hein? Que histórias. É isso. Acabou, então, essa viagem até o inferno que a gente fez em conjunto aqui? Não acabou porque a gente determinou que ela nunca termina, né? Então tá. Mas então eu vou continuar sozinho aqui e vou desligar aqui. Não, mas é isso, né? É, eu vou pensar em tudo isso que aconteceu. A gente vai ter que criar um support group pra todo mundo que ouviu esse episódio. Se você chegou até aqui, se você tá ouvindo o final desse podcast, é porque estranhamente você foi libertado, porque todas as outras pessoas continuam ouvindo essa história. Para sempre. Para sempre. Seus filhos do Lula! Se você chegou até aqui, parabéns por ter saído do mal eterno que é a carniça sobre rodas. Então, primeiramente, parabéns, porque foram poucos os que saíram. Parabéns. E segundo, obrigado por ouvir até aqui. Se você ouviu esse programa e você gostou dele, compartilhe ele com outras pessoas. Ensina outras pessoas a ouvir podcast e ensina outras pessoas a ouvirem o GugaCast, que ajuda bastante a gente aqui, beleza? E queria agradecer também a todas as pessoas que mandaram histórias. Todas são lindas, todas são lidas. Infelizmente, nem todos podem entrar no programa, mas a gente fica muito feliz com cada e-mail que a gente recebe. Você falou todas são lindas ou todas são lidas? Eu primeiro falei todas são lindas e depois eu falei lidas. Porque nem todas são lindas. Nem todas são lindas, algumas são feias. Eu queria agradecer também o Gus Lanzetta, que fez uma participação excelente aqui com a gente, foi muito legal. Obrigado, Gus. O GugaCast é produzido e apresentado por mim, Guga Mafra, com a participação e a pauta do Rafael Mafra, que também vos fala aqui. É isso aí. E a edição e participação do Caio Corraini. O Beto Aragão é quem faz o nosso wiki. Se você quer saber mais sobre o GugaCast, sobre os outros episódios, sobre todas as brincadeiras que a gente faz aqui, todas as informações do GugaCast estão lá no nosso wiki, wiki.gugacast.com. Obrigado de novo por ouvir. Adeus. Tchau pra vocês.